deputada garante que irá trabalhar com muita responsabilidade e fazer uma fiscalização serena e firme. Bia Kicis diz esperar contar com a cooperação da população e dos órgãos de controle dos gastos públicos, como o Tribunal de Contas da União. Isso porque, conforme ressalta, a fiscalização deve ser direcionada principalmente para órgãos que lidam com grandes volumes de recursos e sempre que houver suspeita de desvios de verba pública. Se você fiscalizar todos ao mesmo tempo, então a gente tem que focar onde a gente percebe que pode haver problema. Não é? E contamos com isso também, com a população, com os parlamentares, nossos pares, com os auditores, com aquelas pessoas que podem nos trazer, né, informações para que a gente faça o nosso trabalho. Entre as outras comissões que elegeram presidentes nessa quarta-feira está a de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será comandada pelo deputado de primeiro mandato, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Ele assume o controle do colegiado, também com a promessa de diálogo com o governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, agradece os votos dos demais parlamentares que o tornaram presidente da Comissão de Esportes da Câmara. O parlamentar agradece aos líderes de seu partido a indicação de seu nome e propõe transformar a comissão no lugar de convergências dentro da casa. Luiz Lima defende a transformação do esporte em um pilar da educação, incentivando práticas desportivas nas universidades federais e nas escolas. De acordo com o parlamentar, a comissão tem dois desafios: fiscalizar o Ministério do Esporte e auxiliar a ministra Ana Moser para que o investimento público na política esportiva seja o mais assertivo possível. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Onde você estiver. João, tem horas aí? Tô sem relógio, compadre. Eita, por falar em relógio, eu esqueci de informar a leitura do meu relógio de luz da CEMIG, ué. Uai, mas não é a CEMIG que faz a leitura? Faz, mas aqui na área rural, a leitura é feita a cada 3 meses. Aí nos meses que o leiturista não passa, a gente mesmo que informa, pra conta não ser estimada pela média. Ah, então bora lá em casa tomar um cafezinho enquanto eu informo minha leitura também, uai. Isso. Bora. Informe a sua leitura rural através do WhatsApp 31-3506-1160 ou acesse cemig.com.br/autoleitura. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Naquela época, era tudo 100%, né? Chegou o Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Volte a viver os melhores momentos da sua vida ao lado da pessoa amada. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. Use Stressman. Contabilidade Matoso, há 60 anos no mercado, prestando ótimos serviços em contabilidade, organização e registro de empresas sociais individuais, declaração de imposto de renda, contratos sociais, Contabilidade Matoso, competência, transparência e tradição, desenvolvendo um trabalho sério e de comprometimento com nossos clientes com preços justos. Galeria Azarias Vilela, número 56, segundo andar, salas 13 e 14, telefone 3228-7676. Economia é no Marte Minas! Batata extra, quilo 2,99. Alho nacional sorriso, quilo 7,99. Cebola branca, quilo 3,49. Banana prata extra, quilo 4,99. Ofertas válidas para o bar e Juiz de Fora. Cartão Marte Minas. Crédito extra com até 40 dias para pagar. Vá em nossa loja, aproveite! Rede! Tupi na rede! Pra comandar os craques! da Seleção Brasileira do Rádio. Vinícius galera, tá começando o Tupi na Rede desta quinta-feira, dia 16 de março de 2023. A partir de agora, muitas informações do esporte no Rio, no Brasil, no mundo. Claro, as informações do seu clube de coração, mas principalmente destacando, né, o jogo das 9:30, Copa do Brasil, Vasco da Gama e ABC de Natal em São Januário. A Tupi transmitindo com o garotinho José Carlos Araújo. Daqui a pouco informações do Vasco com o Thiago Veras, diretamente de São Januário, e muito mais para você até às 21h, quando vai chegar o André Ribeiro na abertura do Super Futebol Tupi, também no FM 96,5. E eu te pergunto, ouvinte Tupi, eu pergunto para você, internauta, e aí? Vasco da Gama passa tranquilo pelo ABC de Natal na Copa do Brasil, joga em casa. Ontem, o Botafogo passou tranquilo pelo Brasiliense. E o Vasco da Gama hoje, passa tranquilo pelo ABC ou não? Passa com dificuldade ou nem passa, na sua opinião? 980188080, você também pode opinar sobre outros assuntos aqui no nosso WhatsApp, também no nosso chat, no nosso canal no YouTube, muita gente chegando por aqui. Na mesa de áudio, Anderson Almeida, na produção, Bruno Gentili, e ao meu lado para fazer esse Tupi na Rede, ele... Tudo bem, Sérgio? Boa noite para você. Quinta-feira também movimentada aqui pra gente com o jogo do Vascão na Copa do Brasil. Tudo bem, Sérgio? Maravilha. Um abraço, Gama, Anderson, galera ligada aqui no Tupi na Rede. Copa do Brasil, uma boa grana que o Vasco da Gama espera colocar nos seus cofres. 2.100.000. Botafogo ontem conseguiu. Acredito que o Vasco da Gama não terá muitas dificuldades neste jogo em São Januário. Tudo acho que vai depender da escalação. Não sei se o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, vai poupar titulares, pensando no jogo de domingo, que é, sem sombra de dúvida, um jogo importantíssimo para o Vasco também neste 2023. Mas acredito que o Vasco da Gama seja favorito para ficar no pote 1, porque a partir da próxima fase nós teremos a divisão dos potes, o pote 1, contando com os times que já vão também fazer parte da competição da Libertadores. Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, Fluminense e mais, né? O São Paulo, classificado pelo Brasileirão, Cruzeiro, campeão da Série B, Sport, vice-campeão do Nordeste, e o Paysandu, campeão da Copa Verde, e a expectativa dos outros times médios e surpresas no pote 2, Vinícius. Beleza, tá certo, Sérgio Guimarães. Daqui a pouquinho vamos até São Januário falar com o Thiago Veras, mas vamos daqui um giro, né, por essa Copa do Brasil. Eu perguntei aqui se o Vasco passa de forma tranquila pelo ABC ou não, porque, não sei, eu não vou falar zebra, eu acho que não. Zebra não. Por exemplo, tivemos ontem aqui Ituano e Ceará. Quem passou foi o Ituano. Mas não foi zebra, porque o Ituano tá na semifinal do Campeonato Paulista. Tá gabaritado. Tá gabaritado, tá. 4-2 nos pênaltis, depois do 1-1 nos 90 minutos, no tempo regulamentar, o jogo foi para os pênaltis e deu Ituano 4-2. Eu também não vou considerar zebra aqui no jogo do Ipiranga, que venceu o Bragantino por 3-1. O Bragantino tá na semifinal do Paulista, mas o Ipiranga tá na semifinal do Gaúcho. É, mas o Bragantino é time de Série A e o Ipiranga não é. É, então você acha que foi uma surpresa? Acho. Acha? Acho, acho. Achava que daria Bragantino e não deu. Entendeu? Porque realmente era o confronto do time A com um time que tá em que série, por exemplo, Ipiranga. Eu não sei se o Ipiranga, qual é a série, se é a série D do futebol brasileiro. Não me lembro agora. Gauchão é uma coisa, né? Paulista é outro. E o Paulista é um campeonato super valorizado. E o Campeonato Gaúcho é um campeonato regional mas é aquele regional, regional mesmo, entendeu? Com característica típica, diferente dos outros campeonatos dos outros estados. Cara. Os caras jogam com bombacha, com... Não, não é nesse sentido. Também tomar isotônico, eles tomam chimarrão. Não. Não, mas tudo bem. Isso aí zoando. É uma característica gaúcha, tchê. Tem que ter chimarrão e tem que ter campo barrado. Campo barrado é o campo com muita chuva, com muita barro na bota. Não, não mas, é nesse sentido. Mas não é um campeonato meio barro, meio tijolo, não. É um campeonato truncado, é um campeonato onde a força física prevalece. Sim, sim. O choque, entendeu? Aquele jogo de muita garra, com muita sede ao pote, com muita fome, com muito apetite. É, por falar não é, em... Eu não acho tão técnico, entendeu? Eu não acho tão técnico. E por falar em não técnico, eu fiquei horrorizado. Hoje nós estamos falando de campeonato gaúcho. Não é que a seleção uruguaia, o técnico da seleção uruguaia, não convocou o Soares, cara? Não convocou o Soares. Convocou o Cavani. Convocou a Arrascaeta, né? É. Convocou a Arrascaeta. Pô, mas não convocou o Soares? É. Isso representa dizer o quê? Que eles consideram que o campeonato gaúcho não sirva de parâmetro? Ou é a rivalidade histórica que existe de gaúchos e uruguaios? É, ou o futebol brasileiro. É uma rivalidade ferrenha, amigo. É. Só voltando aqui, o Ipiranga tá na Série C. Série C, perfeito. Tá série então C. Não é nem D. Eu pensei que C. fosse na D, desculpe então não ter lembrado, ainda bem que você me lembrou. Série C. Série C. É, e venceu o Bragantino por 3-1. Eu digo pelo seguinte, cara, porque lá, ok, tem Grêmio Internacional, esses aí sempre se sobressaem. Mas sempre chegando ali também tem o Caxias, o Juventude, que apesar de ter sido rebaixado, sempre dá muito trabalho quando joga em casa, principalmente. Tem o Brasil de Pelotas. E quem tá ali entre os quatro, dessa vez, é o Ipiranga. Então... Já teve o 15 de Campo Bom. 15 de Campo Bom, que já eliminou que o Vasco. Era treinado por Mano Menezes. É, verdade. Eliminou foi o Vasco Mano aqui. Mano Menezes começou a despontar para a equipe gaúcha. Começou a despontar no time gaúcho e despontar também para o âmbito nacional. Ele jogou contra o Americano uma vez na Copa do Brasil, passou pelo Vasco, passou pelo Americano e conseguiu chegar, me parece, até quase a segundo lugar ou quase na fase final de uma Copa do Brasil, 15 de Campo Bom. E o outro jogo que muita gente achou aqui zebra e tal, mas nós aqui no Rio não podemos achar isso, é a classificação do Volta Redonda, que passou nos pênaltis pelo Atlético Goianiense, 5-4 depois do empate por 1-1. Volta Redonda, claro, sabemos, está na final do campeonato, olha aí, ó, semifinal do Campeonato Carioca, lutando para chegar na final. Já venceu o primeiro jogo contra o Fluminense, também venceu o Fluminense na Taça Guanabara por 1-0. E tá na semifinal, depende só do empate para chegar na decisão no próximo sábado no Maracanã. Então, não é zebra o Volta Redonda passar pelo Atlético Goianiense nos pênaltis. E uma coisa, passando, já passou o Volta Redonda, já passou, né? Então aguarda também, sorteio que vai acontecer. O Volta Redonda sendo eliminado pelo Fluminense, independente de estar na Copa do Brasil, o Lelê se apresenta no Flu. Lelê não prossegue pelo Volta Redonda, não segue com Volta Redonda. O compromisso é só até a o participação, fim. Quando terminar a participação do Volta Redonda no atual Campeonato Carioca. Ah, sim, se passar para as finais, se o Volta Redonda eliminar o Fluminense, aí sim, ele vai disputar o título contra Flamengo ou Vasco pelo Volta Redonda. Isso foi o que nós recebemos de informação ainda lá no estádio Raulino de Oliveira, onde estivemos no último jogo entre Volta Redonda e Flu. Beleza, é isso aí. Daqui a pouco também informações do Tricolor aqui no nosso Tupi na Rede. Bom, tem bola rolando na Arena do Grêmio, Copa do Brasil, segunda fase, Grêmio Ferroviário do Ceará 0-0. É, bola rolando Tamberebebem para Brusque e Ceará. Ceará não, CSA e Brusque lá no Rei Pelé. Por enquanto, 0-0. Lembrando que se der empate nos 90 minutos, decisão nos pênaltis. Tivemos ontem também goleada do CRB para cima do Operário, 5-0. Absurdo. O quê? Achei esse resultado absurdo, cara. Sinceramente, porque são times que se equivalem. É. Eu achei, rapaz, assim, o placar, como diria aqueles antigos, e eu sou um cara antigo, placar elástico. É, mas o CRB tá um degrauzinho acima aí do... alguns degraus aí acima do, do Operário. O Remo venceu o São Luís por 2-1 lá no Baianão, lá no Pará, Remo classificado. Aqui eu acho que pode ser uma surpresa assim, Águia de Marabá e Goiás, 0-0. Foi. E nos pênaltis passou Águia de Marabá. Foi uma coisa louca, rapaz, e o estádio lotado, parou, mobilizou tudo e todos. É, essa é realmente, a gente não pode chamar de zebra porque é águia, né? É verdade. Senão seria zebra de Marabá, é. Não águia. Não, então não dá. É águia. É que nem ontem no jogo brasiliense, né? Tinha Yuri Mamute, tinha Sucuri no gol e o símbolo do brasiliense é jacaré. Que loucura, cara. Pois é. Bota jacaré nisso. Bota muito bicho nisso. 8h13, galera participando. Daqui a pouco as primeiras participações, 9, 80, 18, 88, 80. Participe aí. E aí, você acha que o Vasco passa tranquilo hoje pelo ABC de Natal ou não? Daqui a pouquinho também informações do ABC de Natal, que está em segundo lugar lá no Campeonato Potiguar, 3 pontos atrás do América. Lá também é dificilmente dá outro, né? A não ser América de Natal e ABC. É. ABC ou América de Natal? América de Natal ou ABC? Tinha um time lá, eu não sei se ainda tem, chamado Alecrim. Tem, no Alecrim. É, Alecrim também é bom fazer chá. É, né? Alecrim. Chá de Alecrim. É, muito bom. Muito bem, vamos até São Januário, informações do Vasco. Eu não vou nem perguntar isso, porque São Januário vai lotar de novo, né? Vai lotar de novo, é jogo decisivo, Copa tá do Brasil. Tá salgado o ingresso, hein? Tá salgado, é, eu escutei aí o noticiário do Vasco durante a semana, mas eu jogo minhas fichas que vai lotar de novo. Vai lotar ou não vai? Boa noite, Thiago Veras. Tudo bem, Gama? Tudo beleza. Um abraço para você, pro Sérgio, para quem tá acompanhando o programa, outro. Anderson também. A informação aqui no campo de jogo é que ingressos emitidos, né? Às vezes isso não se concretiza, a galera não aparece, mas ingressos já emitidos cerca de 15, 16 mil. Esse público não deixa de ser um bom público para o jogo aqui em São Januário. Vai ser uma casa totalmente cheia, estádio lotado, mas pelo preço do ingresso, a gente acompanhou, né, durante o dia, manifestação de torcidas organizadas do Vasco, cobrando a SAF, dizendo que hoje o futebol é para rico, né, galera que não pode pagar R$150 no ingresso, obviamente não tem condição de estar presente aqui para apoiar o time. R$150 está salgado. Se der 15, 16 por aí, eu acho que já é um ótimo público, também pelo horário e a galera que guarda para talvez ir no jogo com o Flamengo, que vale a classificação para a final do estadual, né, Gama? É, pois é, rapaz. Eu falei aqui, claro, eu sempre exalto aí o torcedor do Vasco, que lota estádio e tal, mas 150 é coisa, ser, amigo. Ele tem que agradar o torcedor, né? Chega um momento que você tem que agradar o torcedor. É o momento que você precisa do torcedor ao seu lado, então você tem que dar um mimo, você tem que agradar, cara. O jogo desse, R$60, tava bom demais, com 30 meia entrada, cara. É muito caro. Ô, Gama. Prata. Fala, Thiago. É, ontem, por exemplo, no jogo do Botafogo, que foi fora, né? Foi levado pra Cariacica, lá no Kleber Andrade, o sócio torcedor reclamou uma barbaridade também. Sabe quanto era o desconto? R$10. R$10 de desconto pro sócio torcedor e ingresso custando 100, 100 e pouco, 200 e pouco. Galera ficou na bronca. O público ontem lá foi pequeno também. Aqui é um pouco diferente, que é Rio de Janeiro, casa do Vasco, estádio do Vasco, enfim. Mas mesmo assim, 150 tá muito salgado. Olho grande não entra na China, hein? É muito, muito salgado e já no meio do mês, né? Aí complica. É. Ô, Thiago, também. Salgado já chega o Vasco, que já tem um, né? É o Jorge Salgado. Boa. Ô, Thiago, e com relação ao time do Vasco da Gama, existe chance aí de alguns titulares serem poupados, já avisando aí o jogo do próximo domingo com o Flamengo? E aí, Thiago? Então, entre os relacionados, Gama, os principais jogadores, é o time, digamos assim, titular do Vasco, ou pelo menos a relação titular do Vasco. Detalhe que não tá o Galarza. Ele que foi mal contra o Flamengo, até substituído no intervalo. Foi errada essa opção do Maurício Barbieri, ele hoje não está relacionado para esse jogo. E você perguntou se pode ter um Vasco mesclado, não sei se totalmente reserva, acredito até que não, talvez uma formação mista ou até o time titular, porque esse jogo vale muito, né? Vale para o Vasco a classificação, terceira fase da Copa do Brasil, é uma competição que no ano é prioritária, rende financeiramente. Eu estava escutando aqui o início do programa, o Sérgio falou de 2.100.000 reais, que é a premiação para chegar à terceira fase. Então esse jogo hoje aqui parece fácil, tal, ABC, adversário, jogo importantíssimo, competição prioritária. O Vasco tem que entrar com tudo para se classificar e tem que mesclar essa dosagem para também entrar com tudo contra o Flamengo e chegar à decisão do campeonato estadual no próximo domingo. Então hoje existe a possibilidade, ela foi dita até pelo próprio técnico Maurício Barbieri, que caso o jogador esteja apresentando um desgaste físico, pode começar no banco de reservas, ser utilizado durante a partida, ou até mesmo ser poupado, só em caso mesmo extremo de ser utilizado. Existe sim a possibilidade do Vasco ter hoje um time alternativo para esse jogo com o ABC. É, bom, eu falando de fora, bem de fora, claro, eu não pouparia não, cara. Entendeu? A não ser que já fizesse ali o resultado no primeiro tempo, até uns 15 do segundo já com placar, com o jogo ali resolvido, aí tudo bem, né? Mas é uma competição importante, vale dinheiro, e pelo que a gente tá vendo do Vasco até agora na temporada, eu não vou falar que o Vasco tem condição de ganhar a Copa do Brasil, mas tem condição, pelo que a gente viu diante do Fluminense, diante do Flamengo, que o Vasco tem condição de avançar mais, sim, né? Tem sim. E sobre o time, eu concordo plenamente com o Thiago Veras quando ele trouxe a informação no meio de campo que foi uma aposta errada do técnico Barbieri no jogo anterior contra o Flamengo, dele ter escalado o Galassi e não ter escalado o Rodrigo no meio de campo. Concordo com o Veras. Sim, com certeza. Tô aqui com a lista dos relacionados e até agora a gente falou aí da temporada do Vasco e tal. Ontem eu também falei alguma coisa sobre isso aí com o Rubem Leão. O Vasco acertou, acho que em quase todos os reforços aí nessa temporada, né, o Thiago e Sérgio? É verdade, o Vasco fez boas contratações para um primeiro trabalho da SAF, né, Gama? A gente sabe que tem que reformular quase que por completo, é tirar um elenco da Série B, colocar o elenco de Série A, tendo um orçamento inicial para gastar. Obviamente o Vasco não está hoje numa condição como o Flamengo tem de estrutura, até de um investimento um pouco maior, mas não é aquele Vasco que estava pequeno, que não tinha dinheiro nenhum, que contratava qualquer tipo de jogador. Hoje é o Vasco que tem o Léo, zagueiro, tá muito bem, tá entrosado, veio do São Paulo, é um craque, não é um craque, mas é um bom jogador, tá bem na zaga do Vasco. Os dois goleiros, o Léo Jardim é um bom goleiro, tem experiência no futebol francês, futebol europeu. O Puma Rodrigues é uruguaio, seleção, tá convocado inclusive, né, pros jogos amistosos contra Japão e Coreia, seleção do Uruguai. O Piton veio do Corinthians, o Jair era titular boa parte no Atlético Mineiro. Então, o Pedro Raul foi artilheiro do último campeonato, né, brasileiro. O Vasco, para mim, fez boas contratações e tá se reestruturando. Aí, o que a gente espera? Esse time vai ter uma avaliação à medida que os campeonatos, que a temporada vai avançando. E a diretoria vai perceber qual é a posição que eu preciso contratar, quem é que eu preciso qualificar. E por aí vai. Acho que esse é o caminho, né, que o Vasco está buscando trilhar com a SAF. Com relação aos goleiros, ele contratou o Ivan e também o Léo Jardim. Léo Jardim que fez uma grande partida diante do Flamengo na vitória do Vasco, aquela por 1-0. O Léo, eu não sei, mas eu acho que o Léo atravessa o melhor momento dele na carreira, zagueiro, né? É considerado hoje um dos melhores zagueiros do Rio. Sim, e é mesmo, está fazendo um grande... Apesar de eu gostar muito da dupla do Botafogo, o Adrielson e o Cuesta. Vitor Cuesta. O Puma Rodrigues, também que está fazendo uma boa temporada. Pumita Rodrigues. Isso. No meio-campo, o Alex Teixeira, ele melhorou muito com relação à Série B do ano passado. Não começou assim tão bem, né? Não tinha voltado tão bem. Mais em forma, né? Física, né? O time também ajuda, né? O time descendo também ajuda mais. O Rodrigo aqui, para mim, é uma grande revelação. O cara é muito também. Bom. E para mim tem que ser titular, não pode ser reserva. verdade. E o Pedro Raul, que chegou com uma grande expectativa, tá fazendo gols, é verdade. Mas também precisa também dar uma melhorada, treinar mais finalizações. Embaixo, a bola no pé fica no tabelamento, podemos dizer assim, no 2. Fica difícil. Agora, é um jogador super útil e importante. Agora, quem está arrebentando é o Peck. Gabriel Peck, é. Né? Com certeza. Gabriel Peck também jogando muito bem até o momento na temporada. E agora eu sou só saindo aqui rapidinho. Jogador criado no Vasco está arrebentando. É o Paulinho, cara, no Atlético. É verdade, artilheiro, né? Já tem 4 gols. Inclusive, ontem ele arrebentou, né, contra o Milionários. Ou seja, o Atlético Mineiro, um time devedor, ganhou do Milionários. É, meu amigo. Tá certo. Gentili tá fazendo escola, o Gama também, né? Não, gosta. É aquele rapaz lá da Zona Oeste que tem me ensinado. É, não. Um abraço pro rapaz da Zona Oeste. Até o momento, todos os gols do Atlético Mineiro, o Paulinho participou, ou com gols ou com assistência. Isso aí. É. E o Vasco chegou a sonhar com ele, porque foi revelado aqui, mas não deu. E ele a opção queria, foi o Atlético. Ele queria voltar, né, Thiago? É, o Vasco chegou a sonhar, né, ter o atleta, o Botafogo em determinado momento chegou a cogitar, mas a proposta do Atlético estava insatisfeito na Alemanha e aí ele já acertou tudo, depois foi só comunicar oficialmente esse retorno ao Brasil, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Beleza, Thiago Vera, você pode voltar a qualquer momento aqui no nosso Tupi na Rede, algo mais por aí ou não, Thiago? É só registrando, né, Gama? Todo mundo acho que já tem o conhecimento, mas tem que vencer hoje o Vasco. Nessa etapa, segunda Copa do Brasil, o Vasco é mandante, mas não tem vantagem do empate, então tem que vencer. Empate, pênalti. E aí entra uma questão que o Vasco, até agora na temporada, tem um problema, porque já teve 4 pênaltis a favor no ano de 2023, perdeu 3, só fez uma, que foi contra o Trem, justamente na Copa do Brasil, foi marcado pelo Jair, esse gol de pênalti. O Vasco perdeu 2 com o Pedro Raul e 1 com o Alex Teixeira. Então, hoje tem a possibilidade, lógico, um tempo normal e também a disputa por pênaltis é algo que o Vasco, nesse ano, não tem se encontrado. E se perder, está eliminado. Acompanhei aí, inicialmente, vocês falando de alguns jogos. Teve também o Goiás, que foi surpreendido, né, pro Águia de Marabá. É, e falamos até que não foi zebra, né, foi Águia, no caso. É. Eu achei zebra esse, só para dar um pitaco, achei zebra esse jogo. E o Ceará não, hoje o Ceará é da Série B, o Ituano também está na semifinal do Paulista, então esse está bem em aberto, mas em especial aí o Goiás e o Bragantino, né, que é da Série A. Você achou zebra o Bragantino perder pro Ipiranga? Muita zebra, muita, eu não esperava, mesmo Ipiranga na semifinal do Gaúcho, como foi dito por você, time de Série C, o Bragantino é Série A e com o trabalho de Sarri buscando algo maior no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Então, para mim, muita zebra do Bragantino, muita zebra também do Goiás. Zebra do Volta Redonda, não achei, time tá certinho, o Atlético Goianiense hoje tá na Série B e Volta Redonda C, tá com um time muito bem entrosado no Rio de Janeiro, semifinalista do estadual, ganhou do Fluminense, não achei tanta zebra não. Ituano também, zebra nenhuma em cima do Ceará. Falei isso porque hoje é importante o Vasco abrir o olho, né? Ficar esperto com esse time do ABC. Já teve 4 confrontos na história entre Vasco e ABC na Copa do Brasil: 94, 2011, 2014, 2020. O Vasco passou em 3 e só 14 foi eliminado. 11, inclusive, foi a trajetória do título da Copa do Brasil. Então é bom prestar atenção, porque tá com muitas zebras nessa fase aí, mostrando assim um certo equilíbrio. O Vasco não pode cair fora da Copa do Brasil nesse momento. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mas antes, o Vasco ele tem que fazer o dever de casa, tem que fazer o ABC. Isso, não pode. Tem que saber usar a cartilha, né, Thiago? É. Tem isso, né? E bem lembrado também, né? O Ipiranga tá ali na Série C, é o posto que o Ipiranga tá no momento. Ou pode dar um grito também, né? É. Agora o grito seguinte, do Ipiranga. Qual a maior zebra que você viu aí na história da Copa do Brasil, Thiago? Caramba, a maior zebra da história. Eu tenho uma aqui já em mente. Eu vou falar. Santo André 2, Flamengo 0 no Maracanã. Aparecidense e Botafogo. É, mas por ser final, Flamengo favorito, Maracanã. Maracanã abarrotado, né? Amigo. É, bem zebra realmente. Essa que vocês citaram também do Vasco, que é 15 de Campo Bom. Cícero Ramalho era o atacante? Baraúnas. Aí foi Baraúnas. Baraúnas. Isso. Cícero Ramalho foi 3-0, né? Aqui em São Januário. Isso, 3-0. É, resultado totalmente, né, atípico. Ninguém, nenhum torcedor do Vasco iria esperar que em São Januário viesse uma derrota para o Baraúnas, com os gols marcados pelo Cícero Ramalho, que era atacante já mais velho, meio gordinho. Então é difícil agora até lembrar, porque tem tanta zebra, mas essas duas aí a gente já pode deixar registrada, Gama. Paulista e Fluminense, lembra aqui o Lucas Eduardo. Também é uma zebra. Foi uma zebra, na época ninguém esperava também o resultado, né, de vitória do Paulista. É, mas o Paulista, ele tinha alguns jogadores um pouco melhores na ocasião. É, eu acho que... Mossoró. É, Mossoró. A zaga era uma zaga boa na época. Logicamente, Fluminense favorito, mas não era aquele time bem inferior, aquela baba, né, como a gente costuma dizer. Como seria o Baraúnas, o Santo André numa final, enfim. Acho que esses resultados são mais emblemáticos. É, eu acho, claro, Fluminense muito favorito diante do Paulista e tal, zebra também. Mas eu acho que o Flamengo foi mais zebra, por quê? Porque o Flamengo, ele no Maracanã, ele precisava do empate para ser o campeão. Lá o jogo foi empate, né? Foi 2-2 ou 3-3, não lembro bem. E aqui o Flamengo podia empatar o jogo. O Flamengo era campeão com vitória e com empate. Acho que até mesmo com 1-1 o Flamengo era o campeão. O Fluminense não. O Fluminense, ele já perdeu o jogo lá. Então o Flamengo, jogando em casa, ele podia empatar, que era o campeão. O Fluminense não. O Fluminense, ele já perdeu lá. Então o jogo do Maracanã acabou sendo mais zebra que o jogo do Fluminense em São Januário com o Paulista. Afinal, foi em São Januário. É, o Vasco tá escalado. Tá escalado. Opa, o Vascão? Que beleza, tá. Aí. E você, Gama, tá certo. Porque o que disse o Maurício Barbieri, deixando nessa possibilidade, ele não faz. É time titular do Vasco, vale classificação, então vai todo mundo pro jogo. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton. Andrei Santos, Jair, Marlon Gomes, essa era a dúvida. Entre ele e Rodrigo, vai Marlon Gomes, que foi a opção do Barbieri no segundo tempo do clássico com o Flamengo. Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Possivelmente, esse também vai ser o time do Vasco contra o Flamengo. O Marlon Gomes é um pouco mais ofensivo em relação ao Rodrigo. Como o Vasco não tem mais a vantagem do empate, tem que vencer pelo menos por um gol, acredito que essa também vai ser a formação para o jogo do próximo domingo. Beleza, então, Maurício Barbieri escalando aí o que tem de melhor, e tem que ser, amigo. Tem que poupar nada, não. Nada, nada, nada. E outra coisa, é treinamento. Ah, jogo é jogo, treino é treino. Não, não. O jogo é treinamento também. Por esse motivo, eu acho que ele acertou. Tá perfeito, perfeito. Não pode dar sopa pro azar, né? É, não pode dar sopa pro azar. Valeu então, Thiago Veras. Uma sopinha também pega bem de cebola, né, ô Veras? Valeu, Thiago Veras. Valeu, um abraço aí. Outro. Valeu, valeu. Thiago Veras com as informações do Vasco da Gama, já definido para o jogo de logo mais às 9:30 com a ABC de Natal em São Januário. São 8:31. É, meu amigo, e o negócio tá feio pro Fortaleza, hein? É? É, amigo. Tá 26 do segundo tempo, Cerro Porteño 2-0. Fortaleza tem que, no mínimo, virar o jogo para levar pros pênaltis. Rapaz, e vai ter que se contentar com a Copa Sul-Americana, porque eu acho muito difícil você conseguir reverter esse placar lá. Tudo bem, futebol é uma coisa imprevisível. É uma caixinha de surpresa, né? Não, isso diria os mais antigos, eu não sou tão antigo assim. Eu acho que dá para reverter, mas jogar contra o Cerro Porteño em casa, na casa do adversário, é difícil. É, cara. Muito difícil. Não é possível, claro, mas é muito difícil. É complicado. Tem que se contentar com a Sul-Americana. Eu vi alguns jogos aí do Cerro Porteño, né? Nada demais. Nada demais? Mas tem uma camisa, né, cara? Uma tradição. É, e jogar também no estádio, né, cara? Pô, Defensores del Chaco é um estádio emblemático. É, tem tradição na competição, tem, né, tem. Cara? Isso daí acaba influenciando tem, aí. Tem peso, claro. Agora, a gente não pode duvidar do trabalho do treinador do Fortaleza, né? Não, claro que não. É um treinador que é uma excepcionalidade em termos de comando técnico de times no Brasil. Sim, Juan Pablo Vojvoda. Isso. E gostei muito quando eu vi uma entrevista do presidente do Fortaleza falando aí, né, dos critérios que usou, estudou bastante antes de contratar o Vojvoda. Não teve só, não surfou só na onda de ser um estrangeiro e tal. Ele explicou tudo bem explicadinho por que que o Fortaleza escolheu o técnico Juan Pablo Vojvoda. É, e bola rolando também na Copa do Brasil, o CSA faz 1-0 no Brusque. Estamos aí com a partida no segundo tempo e 32 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, jogo duro, hein? Grêmio e Ferroviário vão empatando por 0-0 na Copa do Brasil. É, quem achou que seria fácil, por enquanto, nada. 33 minutos, 0 Grêmio, 0 Ferroviário do Ceará. Bom, são 8h33, deixa eu dar aqui também uma atenção para essa galera no chat. É, Josimar Luiz, o Barbieri é muito fraco, tirou o Rodrigo e colocou o Galarza contra o Flamengo. Isso foi burrice. Sem o Rodrigo, a zaga perdeu a proteção. Se continuar como técnico, acho que o Vasco cai para a Série B. Não sei, não chegaria tanto. Não, mas também não. Eu acho que o Vasco tá se ajustando aos poucos. Evidente que faltou realmente o Rodrigo. Aquele primeiro Vasco e Flamengo, não o último, o que foi realizado e a vitória do Vasco da Gama, o Rodrigo colocou o Arrascaeta no bolso. Eu estava lá e acompanhei de perto. A marcação em cima do Arrascaeta, o Arrascaeta não andou, cara. Não andou. A liberdade e o jogo se definiu aonde? No setor de meio campo. E agora não deu agora não foi diferente. A definição também foi no meio de campo e faltou justamente esse chamado jogador de marcação forte, um jogador que chega, mas sabe também sair jogando, e acho que faltou o Rodrigo naquela partida. Agora, por que que ele não está escalado aqui, eu também não sei. Agora, porque ele resolveu colocar também um esquema mais ofensivo do time do Vasco, esse que agora há pouco o Thiago Veras confirmou, ele está no banco, o Rodrigo está no banco. Vamos ver, vamos aguardar a expectativa. Talvez no domingo ele possa reavaliar, eu falo ele, Barbieri, para colocar um time que seja realmente um time capaz de segurar o meio-campo do Flamengo, que é a força do Flamengo, né? O Flamengo que pode ter, já mudando rapidamente aí a pauta, não sei se você ainda tem alguma coisa para falar do Vasco, porque o Flamengo tem novidades também que podem surgir para o clássico de domingo. É, quem? Davi Luiz? Davi Luiz é uma possibilidade. A zaga, apesar do esquema com três zagueiros, que muita gente não gostou, o esquema de três zagueiros deve ser mantido, e o Léo Pereira tem grandes possibilidades de retornar, como também a possibilidade do Davi Luiz. E o próprio Felipe Luiz. Porque o que aconteceu hoje, acompanhando o noticiário com o Marcos Coelho, a gente acompanhava que o Davi Luiz voltou a treinar com o grupo há 3 dias do jogo, né? Foi hoje. E o Felipe Luiz já estava treinando desde ontem. Então são possibilidades que podem acontecer com o técnico Vitor Pereira colocando mais uma vez 3 zagueiros. Ele jogou com Pablo, Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno. Eu gostei da atuação do Fabrício Bruno. Eu não gostei foi da atuação do Pablo. E o Rodrigo Caio tá voltando de lesão, mas não complicou. Rodrigo nunca complica, né? Rodrigo joga um futebol sério, um futebol de jogador de nível. Então, falhou naquele gol, né, do Vasco. Falhou. No então, e o Léo Pereira pode ser uma surpresa. Pode ter uma presença jogando nesse esquema. Agora, na direita, quem treinou foi o Wesley, que é da base. Porque o Mateuzinho sofreu a lesão da fíbula, né? E o outro jogador, Varela, está entregue ao departamento médico a lesão no pubis. Então a possibilidade hoje é do Wesley, que treinou na lateral. E fica a expectativa sobre o que pensa o VP para esse compromisso, porque agora reverteu a situação. Agora o Flamengo é que joga pelo empate. É isso, o Flamengo joga pelo empate, venceu o primeiro jogo. E agora empate é do Mengão. Vasco precisa vencer por qualquer placar. É o Davi Luiz, né, recuperado de um trauma no joelho direito. Isso aí eu peguei no noticiário do Coelho, que eu fiz aqui o destaque final da Paulinho. Aí eu aproveitei. Não é, é a principal novidade, além do garoto Wesley, é, que treinou na lateral. E esse é um drama do Flamengo na lateral direita. Porque é inacreditável, né, cara? Você tem o Mateuzinho sofre uma lesão séria, que vai ficar fora de combate um bom tempo. Aí você tem o Varela tá com uma lesão também, que é chata, que é lesão de pubis. Rapaz, você vai ter que colocar um jogador ali da sub-20. E se ele não pudesse contar com ele, as possibilidades seriam, cara, o Matheus França ou então o Cebolinha, jogando na posição improvisado, um ou outro. É isso. Bom, a Verônica Silva tá sempre participando, né? É, ela dá boa noite aqui pra mim e pra você. Muito obrigado. Valeu, Verônica, torcedora do Vasco. Minha prima, Verônica. Verônica é Verônica, né? Ferreira. Tá dizendo que o Vasco vence hoje por 2-0, valeu. É, o Kadoski tá dizendo que não vai ter pênalti. Marcelo Luiz. Tomara, quem tá torcendo pra não ter pênalti é o comandante, o André Ribeiro. Ah, o dinâmico. É, pensei que fosse o João motorista. Vanderlei Siqueira, boa noite, amigos da Super Rádio Tupi. Eu falo de Maceió, Alagoas. Mande um abraço na família de Niterói. Eles estão ligados na melhor do Rio, a Tupi. Valeu. Família dele. É, a família dele. É. Um abraço pra família, tem que falar de quem, né? É, todas as famílias, né? Tá família. Bom. Pô, pode ser a minha também. Também. Muito obrigado. É Alex Ramos Rodrigues, valeu. Também aqui a Célia Silva. Valeu, Célia, e também para toda essa galera participando. Além do Alex, tá falando aqui o seguinte. Tá falando aqui do show do Antônio Carlos, que aliás eu vou participar amanhã. Valeu. É? 8h39, galera, participa pelo 980188880. Fala aí, torcedor. Pode falar. Vinícius Gama. Boa noite, do divino torcedor do Vasco de Itumbiara. Olha, não vai ser fácil, hein? Mas o Vasco tem que se tornar fácil. Fazer um gol até os 15 para melhorar. Itumbiara, Goiás, só dá Tupi. Itumbiara, Goiás. Itumbiara, Goiás. E nenhum time de Goiás se classificou. Vila Nova dançou, Goiás dançou e Atlético Goianiense, o Dragão dançou. Dançou ontem também um Dragão. O Volta Redonda dançou com o Dragão. É. Vamos lá. Alex Ramos Rodrigues, Sérgio Guimarães, Felipe Luiz já conhece o elenco, já poderia começar a treinar o time. Sim, já tá treinando. Ah, ele quer o Felipe Luiz como treinador? É. Como treinador, me parece que seria uma boa opção, hein, rapaz? Começar como auxiliar, né? Aí é um cara super inteligente, um cara super. Eu conheci o Felipe Luiz quando ele jogava, cara, pelo Figueirense. E naquele momento, naquela altura da vida, ele já demonstrava ter um QI a mais. Sim. Um cara esclarecido. Felipe Luiz. Cara com cultura de futebol, porque tem jogador que tem uma cultura de futebol. É que nem as pessoas, né? Algumas têm, outras não têm, algumas querem aprender e outras não querem aprender nunca. Thales Araújo. É, amigo, falamos aqui. O Ipiranga tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. É, e ainda aqui participando Vanderlei Siqueira e o Marcelo Luiz. Beleza, o Vinícius Gama, o meu novo time, Santos, vai ganhar este Brasileirão. Santos? Tem que melhorar muito, amigo. Tem que melhorar muito, porque realmente o Santos no Campeonato Paulista foi um fiasco. Os torcedores tiveram que rezar muito, mas nenhum santo ajudou. O Arthur, não subestime um ABC, time muito bem organizado e treinado, e treinador altamente inteligente. E também aqui o Osmar Silva, Vasco treinando hoje para domingo. Tomara que treine bem e consiga aí a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. 8h41, a galera segue participando, 9 80 18 88 80. Boa noite, Sérgio Guimarães, noite, Anderson, galera da Tupi. Aqui quem fala é João Carlos, da cidade de Itabira, nas Minas Gerais. Hoje meu Vascão vai enfiar uns 4 é pouco, mesmo que um time mesclado para jogar no domingo, na decisão. Vascão na cabeça. Um abraço, João Carlos, Itabira, Minas Gerais. Sou fã de vocês e de carteirinha. Não perco sequer um só programa. Boa noite. Valeu, amigo. Abraço para você. Tá tranquilo. Valeu, parceiro. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Bom, 8h42, Liga Europa. Tivemos hoje o Manchester United vencendo o Real Betis por 1-0. Primeiro jogo deu Manchester 4-1. Passou tranquilo para as quartas de final. Juventus 2, Freiburg 0 lá na Alemanha. Juventus passou e o Feyenoord. E aí o Feyenoord da Holanda deu uma de Botafogo. Meteu 7-1 no Shakhtar. Nossa! 7-1. 7? É. Ah, no Shakhtar? No Shakhtar Donetsk. 7-1. Isso, bro. Primeiro jogo foi 1-1, claro. Passou o Feyenoord. Incrível isso, rapaz. Surpreendente. Olha aí, e o Fenerbahçe, hein, do Jorge Jesus, venceu hoje. Venceu o Sevilha por 1-0 na Turquia. 1-0? Mas tá eliminado. Linguado. Tá eliminado. Mas tá fora. Tá fora. Porque o perdeu Jorge o primeiro Jesus jogo. Jesus também, rapaz. Ele vai viver sempre com o melhor que ele fez no Flamengo, né? Porque realmente, cara, por onde ele passa, eu não vejo sucesso. É, tá certo ele, né? 1-0. Tá certo o Flamengo também com ele. Foi certo o Flamengo com ele. Sim, sim. Né? A recíproca foi verdadeira para os dois, né? O Flamengo caiu numa hora certa para ele, como ele também caiu pro Flamengo. Apesar de eu achar, eu, Sérgio Guimarães, sempre achei que o Flamengo ganhou títulos, mérito para o grupo que tem. Ou melhor, que tinha, porque perdeu alguns jogadores importantes. Entre eles o João Gomes, né? Que foi embora. Eu gostava também do Ilharão. Enfim. O Ilharão, que ficou hoje no banco de reservas o tempo inteiro, não entrou. E o Fenerbahçe eliminado aí da Liga Europa na fase oitavas de final. O Lucas Eduardo tá trazendo agora aqui. O Thiago Vera já tinha trazido aqui. Ele trouxe, né? A escalação do Vasco. Nós já temos também a escalação do ABC. O ouvinte aí da pouco tava falando, né? O internauta. O nome é Fernando Marchiori, o técnico do ABC. Que ele qualificou como técnico muito inteligente. ABC que tem o seu time já confirmado aí também, né, Gama? É isso. Simão, Alemão, Richardson, capitão do time. Afonso e Valfrido, Márcio Azevedo, Daniel. Será Wellington aquele Reis. Márcio Azevedo? É, esse mesmo. É, esse Thiago? Mesmo. É, ex-Botafogo. Thiago, você conhece tudo, Thiago. Inclusive, eu tô tentando saber se esse alemão é aquele lateral direito do Botafogo. Ah, também? Foi do Botafogo. Tô tentando saber se é ele. O Márcio Azevedo, com certeza, ex-lateral esquerdo do Botafogo. O Daniel, o Wellington Reis, Rafael Luiz, Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin não jogou no Santos? Acho que jogou no Santos. Se eu não me engano, ele foi do Criciúma, do Londrina. Algo assim, mas é um jogador conhecido já, Série B do Campeonato Brasileiro, tem experiência. É, 9, o Felipe Garcia, esse é o time comandado pelo Fernando Marchiori. Eu acho que é isso mesmo, Marchiori. Perfeito. Time do ABC. É, Paulinho Mocelin, 29 anos. Alemão do Botafogo, alemão do tá Botafogo falando aqui o nosso fala Gentili. Aqui o nosso rei do trocadilho. Qual deles? Ah, o Gentili? É, o que tá tentando imitar aquele rapaz da Zona Oeste. Ah, tá. Então o alemão é aquele, tá certo. Isso, falta só saber, o Mocelin jogou no Santos? Paulinho Mocelin, deixa eu ver aqui, jogou no CRB, 2022 no Juventude. Jogou no Santos, eu não sei nada. São Bernardo, Sport em 2021, Sport Recife, jogou no Juventude, no Grêmio, no Fortaleza, no Londrina, no Coritiba, no Londrina, de novo, no Cuiabá, no Tubarão, no São José, no Maringá, no Londrina, no Novo Horizontino, na Chapecoense, Sport Recife, São Bernardo, Juventude, CRB e ABC. Não jogou no Santos. Não. Inocente, não sabe nada. É, mas fez o nomezinho dele lá no Esporte, ah, não, também eu na Chapecoense. Confusão, rapaz, com outro Paulinho. Não tem nada a ver esse você. Pronto. Você deve estar indo lá no Paulinho Kobayashi. Não, mas, Paulinho McLaren também não. Pô, esse não, aí já parou há muito tempo, pô. Aí é sacanagem, né, velho? Pô, esse aí já parou há muito tempo. Fazia muito gol lá no Santos. É, a McLaren também costuma parar, né, Vera? Ah, essa também já parou há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. É, meu Deus do céu. E o Botafogo aí? Esse parou durante um tempo, tá tentando voltar agora. É, você tava ontem, né, no jogo, né, o Sérgio Sim. Guimarães? Mas acho que melhor do que o Thiago Veras não tem, né, pra falar sobre o que que representou essa vitória, hein, Veras, de ontem pra hoje. Uma baixada na poeira aí, né, o Thiago, lá no caso do Botafogo. Segura o emprego do Castro? Segura, dá uma baixada sim. Botafogo precisava vencer. Uma eliminação na Copa do Brasil seria trágico para o Botafogo nesse momento, que já veio de uma saída no estadual. Ser campeão, ser quinto lugar, né? Campeão, Taça Rio, não é mais que obrigação. Então é um resultado expressivo. Primeiro tempo bem complicado, o brasiliense teve totais possibilidades de empatar. Perdeu dois gols incríveis, um até com Yuri Mamute antes de ter feito o gol dele, que bateu na zaga, né, no Cuesta. O Botafogo acabou indo pro intervalo com 3-1. Aí no segundo tempo o brasiliense cansou, o Botafogo imprimiu um ritmo e construiu um placar que até mesmo o próprio torcedor do Botafogo não esperava, de ser tão elástico assim, 7-1. Mas foi um resultado muito importante sim pra sequência da temporada. E em cima do treinador a pressão nesse momento é um pouco menor. Eu achei, Gama e Veras, o mais importante foi a volta do Eduardo. O Eduardo dá um equilíbrio, dá uma qualidade a esse setor de meio campo, e o Botafogo realmente estava precisando de um jogador que fosse dessa natureza ali, de um jogador que tivesse uma condição técnica, e ele tem uma condição técnica, e demonstrava o time do Botafogo uma certa carência no setor, né, Thiago? Com certeza, é um cara diferente, de articulação, chegada ao ataque, faz gols. Ele vai acrescentar bastante ao time do Botafogo, que estava uma deficiência dessa peça. Até porque o Lucas Fernandes também está se reestruturando, digamos assim, no ano. Fisicamente, tecnicamente, ele também veio de uma lesão na pré-temporada. Então, a chegada do Eduardo vai melhorar bastante o sistema ofensivo do Botafogo, que perdeu o Júnior Santos e o Jefinho, dois atacantes que terminaram o ano passado como titulares. Olha como é que é legal, né, o Tupi na Rede, né, rapaz? Eu tenho aqui um internauta que se intitula Paróquia São Brás, Birigui. Paulinho McLaren é técnico do Bandeirante de Birigui. E está disputando a terceira divisão do Campeonato Paulista. Muito obrigado aí pela contribuição. Aqui é o seguinte, surgiu a dúvida, eles nos ajudam, cara. É fantástico. Que surgiu a dúvida, Pimba. O que que seria Pimba? Sérgio. Oi. O alemão lateral direito foi do Botafogo, aquele mesmo. Perfeito. Na época ele veio do Figueirense. Isso, ah tá. Agora já consegui lembrar, porque eu tava alemão, porque nós tivemos ele mesmo. Um alemão famoso. Lembra o alemão famoso que jogou no Botafogo? Teve, esse foi seleção brasileira. Teve um alemão, zagueiro do Volta Redonda, que passou pelo Vasco. Isso. Né? E esse alemão, lateral direito, que foi jogador do Botafogo. Então tem dois ex-botafoguenses nas laterais, o Márcio Azevedo e o alemão. É, eu tive um cachorro pastor alemão. Ah, pensei que o nome do cachorro era alemão. Não, era Duque. Ah, tá. Eu já tive um gato que sabia falar o nome dele, Miau. Bom, e o nosso Gentili traz aqui também, né? O que? Outra também? Não, tá no nosso site, tupi.fm, que o Vasco demonstra interesse aí na contratação do atacante Eduardo Sacha. Tá rolando isso aqui, hein, brothers? Tá lá, é. Muito bem, daqui a pouco eu... Vale a pena? Sinceramente, vale a pena pro elenco atual, Thiago? Eu acho que sim. Oi, Sérgio. Vale a pena, de repente, o Bruno Gentili traz uma informação que já está aqui no nosso site, no tupi.fm, para a galera acessar, para a galera conferir. Aí existe uma possibilidade do Vasco. O Vasco estaria monitorando Eduardo Sacha? Chegou existe pra vocês sim. Alguma coisa aí? Existe sim. O Vasco fez uma sondagem em cima do jogador junto ao Atlético Mineiro, mas até agora sem proposta. Só sondagem. Tenho interesse. Você acha que vale a pena realmente? Encaixa? Ô Sérgio, ele é um jogador que não tem assim uma badalação, né? Talvez o torcedor no primeiro momento fale, não, não quero, não vai acrescentar. Mas ele é um atleta que vem jogando em grandes clubes, né? Internacional, Atlético Mineiro, tem experiência e talvez possa ajudar, né? O Vasco nesse momento. Eu tava aqui falando rapidamente com o assessor do ABC, tem o Simão, aí tem dois laterais, né? O Alemão pela direita, o Márcio Azevedo pela esquerda, Richardson Afonso e o Valfrido são zagueiros, então o ABC vem um pouco mais cauteloso, esquema um pouco mais cauteloso aqui em São Januário contra o Vasco. Olha aqui, eu acabo de receber uma informação aqui do nosso chefe do transporte aqui, o nosso Luiz Alexandre. Né? Ele está dizendo que está acontecendo um intenso tiroteio no Jacarezinho, é isso? Na linha do trem, próxima estação, relato de 2 pessoas baleadas, risco de protesto da região. Daqui a pouquinho, a qualquer momento, Gustavo Mota trazendo informações. Se não for aqui, né, Vinícius? No Tupi na Rede, será na sequência. No Super Futebol com André Ribeiro. É isso aí. Daqui a pouquinho também, além das plataformas digitais, no FM 96,5. É, amigo, bicho pegando aí no Rio de Janeiro. Cara, inacreditável. Daqui a pouco aqui o internauta também no nosso chat, aqui dentro do Tupi na Rede, estava falando, cara, que dificuldade. Você quer pegar um ônibus, aí você fica esperando 40 minutos, o ônibus chega, passa lotado ou então não para no ponto em que você está. Aí você tenta uma alternativa e quer o trem. Aí chega lá, não tem o trem. O trem está atrasado ou então parou de circular num determinado horário. Cara, eu vou ser franco com você. É difícil ser cidadão no Rio. É difícil, cara, você depender de um transporte. Na minha opinião, só tem um que funciona. Só um. O Thiago pode até testar outro aí, porque ele é usuário, que é o da barca. Eu não sei o que ele pode dizer, mas eu vou falar que eu sou usuário de metrô. O metrô funciona, cara. O metrô funciona. Barca também. O metrô não tem problema. Barca também, né? Funciona, Thiago? Também. Muito bom. Agora, ônibus e trem é difícil, né, brother? É mais complicado. Muito bem, são 8h53, mandando abraço aqui pra essa galera, o Júnior Firmo, boa noite, sou de Natal, torcedor do América e hoje sou Vasco, 2-0, valeu. Edmilson de Belmonte na Bahia, também ligado aqui no Tupi na Rede, beleza, abraço pra você também, a galera participa 98018-8880. Boa noite, Gama, boa noite, rapaziada da Rádio Tupi. Boa noite. Meu nome é Rony Pessoa, morador de Ricardo Buquerque, muito orgulho, irmão. Eu acho que o jogo de hoje vai ser duro, mas vai ser duro de ver, irmão, esses dois jogos, esses dois times aí, correto? Quem falhar menos vai fazer o placar. Valeu, um abraço, meu Tupi, um abraço. Valeu, abraço pra você também. Wilson Souza, Biguzitos de Muriaé, Minas Gerais, tá ligado na Tupi, valeu. Também o Vanderlei Siqueira, hoje vai ter Chororô, ABC 2, 1 para o Vasco. É o placar dele, também aqui o Arthur Francisco também dando placar, assim como Gabriel Fishman, Flamengo e Vasco. Flamengo 0, Vasco 3, não, contrário, Flamengo 3-0, Dali Mengo, fala ele, é isso. Deixa eu mandar um forte abraço, eu falei com o do Luiz, né? Nosso Luiz Alexandre, um abraço para Renatinha e também para o Xandinho. Então, todos Gama, ligados aqui no Tupi na Rede. Fala aí, Thiago. Ó, rapidinho, Valber, zagueiro, foi do Vasco, tá? Tá no banco de reservas. Jean Patrick, ele é lateral direito, mas volante. Volante pode jogar na lateral direita. Também foi jogador do Vasco. O Michael Douglas, aqui no Rio de Janeiro, chegou a jogar no Friburguense e depois atuou em algumas outras equipes aí do futebol brasileiro. Então, são jogadores que são aqui, né? Foram do Rio de Janeiro, mais conhecidos da galera, principalmente o Valber e o Jean Patrick, ex-Vasco. A Conselheira Pires, lá na São Salvador, tá curtindo a gente e tá dizendo que nós estávamos falando do Sacha, ela falou que ela gosta muito desse jogador e se vier pro Vasco, será uma grande contratação. Então tá falado. Outra vascaína aqui, ó, Fernanda Rio, Vinícius Gama, hoje mais din-din no bolso do Vascão. Valeu. Pensei que fosse pra mim, mas valeu, Fernanda. Também aqui o Marcelo Menezes, e também o Bruno D'Andrea. Abraço. 9818-8880. Da Rádio Tupi. Hoje é Vascão na cabeça. 3-1. Domingo 2-1 para nós classificar. Riba do Mengão. Gama Resenha de Pires do Rio, Goiás. Tá bom, amigo, abraço pra você. Então, mais um curtinho aí. O que seria mais um curtinho? Segundo Gentili, vai lá. Boa noite, galera do Tupi. Eu sou o Eduardinho de Bugoné, sintonizado em vocês. Vascão 3-0. Valeu, Vascão 3-0, é o palpite dele. Aqueles caras que são locutores de carro de som. Carro de som? É que costuma ter um pique assim diferente e tal. Vendendo ovos. Tem mais um saco de alho. Solta então, vai lá. Fala, Sérgio Guimarães. Opa! Sou o Fernando Ricardo aqui, falo de Manaus. Estamos aqui confiante na vitória do Vasco, né? Estou apostando nos 3-1, né? Um bom resultado, né? Um abraço a todos e bom programa aí, tá bom? Obrigado. Valeu. E o caldo entornou, hein? Pro Fortaleza. E 52 do segundo tempo. Cerro Portenho 2-1. Fortaleza diminuiu com o Guilherme, mas acabou já. Acabou. Será que aquele papo. Conselheiro, rapaz, o conselheiro Riachuelo, cara, o que ele achou desse resultado, rapaz? Ele deve estar feliz. Será? Porque ele é Ceará. É? Ceará? Que ele tá feliz. Ceará que ele tá feliz? Fim de papo do nosso Tupi na Rede. Abraço, Sérgio Guimarães. Outro, até a próxima. Abraço. Vamos nessa, Vascão. Chegando aí o Super Futebol Tupi com André Ribeiro. Obrigado a todos que participaram. Abraço, galera. Tchau. No carro é só alegria, em casa a melhor companhia. É tudo feito pra você no amor. Somos todos da mesma família, da família Tupi. Solari Eletrohidráulica está com uma nova loja na rua Santa Rita 272, bem no centro, para melhor lhe atender. Solari Eletrohidráulica, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e iluminação, desde o padrão CEMIG, CESAMA até o acabamento em iluminação. Venha tomar um café conosco e traga seu orçamento. Solari Eletrohidráulica, 4 lojas para melhor lhe atender. Avenida dos Andradas, 185, rua São João 25, Avenida Presidente Costa Silva, 1636, no São Pedro, e a novíssima loja na rua Santa Rita 272. Solari Eletrohidráulica, tudo de bom pra você. Agora você tem mais canais para falar com Save Sinai. É o 3031-0500. Está integrado ao WhatsApp e Telegram. Vai lá conferir os principais serviços ao alcance de um clique, inclusive cotação de planos. Save Sinai, 3031-0500. Drogaria Central Genéricos. O melhor preço e o melhor atendimento da cidade, agora na segurança e conforto da sua casa. Ligue ou envie um WhatsApp para 3215-3016 e faça o seu pedido. Anote na agenda do seu celular. 3215-3016. Envie um WhatsApp e compre com a segurança e qualidade que só a Central Genéricos pode oferecer. Entregas grátis em até 24 horas ou taxas reduzidas para Juiz de Fora. Drogaria Central Genéricos. Mais por menos. Play Hits. Hits. Rádio Play Hits. Rádio Play. Atenção, torcedor! A partir de agora, o futebol é o show! Está começando o Super Futebol Tupi! Super Futebol Tupi! A bola vai rolar! Super Futebol Tupi! Aí vem mais uma fera do timaço da Tupi! Firme e forte na onda do esporte, eu estou aqui com você na Rádio da Torcida Carioca. Hoje a bola rola pela competição mais democrática e rentável do Brasil. Hoje tem Vasco da Gama e ABC aqui na Tupi. Quinta-feira, 16 de março de 2023. No ar, o Super Futebol Show Tupi. Diga onde você tá, eu quero ir. Super Rádio Tupi, Super Rádio. Eu quero ouvir Super Rádio, Super Rádio. Todo mundo já sabe, futebol é na Tupi. Atenção torcedora, atenção torcedora, o destaque de hoje é a Copa do Brasil. A bola rola a partir das 9:30 da noite, tem emoção com o Vascão em São Januário. Vasco e ABC pela Copa do Brasil, 90 minutos de muita emoção, com o fenômeno do rádio brasileiro. Ao seu lado, o comentarista que tem a manha. As reportagens, Thiago Veras e Marcos Coelho, com Vinícius Gama no plantão Tupi de Esportes. Quando a bola parar de rolar, tem o giro esportivo até a meia-noite. Esse show de cobertura você vai curtir com a seleção brasileira do rádio, no FM 96,5 do YouTube, no Twitter, em tupi.fm. A Tupi está aonde você quiser. 96,5 FM Tupi. Tupi, Tupi, Tupi. Super Futebol Tupi é um oferecimento de Açaí Atacadista. Tudo a ver com o seu verão. Oferecimento Bahamas, GRP Correias, Recicláveis Floriano Peixoto, Pro Família, Drogaria Dia e Noite, Bahamas Mix, Vidraçaria Abreu e Abreu, Casa Matos, Oficina do Terno. Não percam a super promoção da Vidraçaria Abreu e Abreu da Benjamin 57. Blindex em condições super especiais. Vidraçaria Abreu e Abreu. Uma tradição de qualidade e profissionalismo no mercado. Vidros comerciais e residenciais. Box, vidros temperados, bisotados e espelhos. Vidraçaria Abreu e Abreu. Mão de obra especializada e orçamento sem compromisso. Rua Benjamin Constant, 57 Centro. Telefone 3216-7436. Blindex parcelado e em condições super especiais é na Vidraçaria Abreu e Abreu da Benjamin 57. Vem celebrar, é o aniversário do Bahamas. A festa vai começar. Chegou o mês de festejar a economia, e o nosso presente é ver sua alegria. Vai ter preço baixo e muita variedade no melhor supermercado da cidade. É o aniversário do Bahamas. Vem. É o aniversário do Bahamas. Vem economizar. Verdadeiro garotinho José Carlos Araújo. Ao seu lado, Del Aranha, aquele que tem a manha, e os super craques batendo bola em seu rádio. Campo de jogo, as primeiras informações, Thiago Vera. Alô, André, amigos da Super Rádio Tupi. Vasco no trabalho de aquecimento aqui em São Januário. Time escalado e a novidade, Marlon Gomes, titular no setor de meio campo, no lugar do Galarza, que sequer foi relacionado pelo técnico Maurício Barbieri. Perguntei aqui, algum problema médico? Não, opção do treinador. Então é reconhecido por ele que não deu certo a escalação do Galarza contra o Flamengo, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 3-2. Aliás, essa, André, foi a mudança no intervalo. A entrada do Marlon Gomes no lugar do Galarza. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo, Lucas Piton, Andrei Santos, Jair, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Time completo, time titular, o Vasco que busca a classificação diante do ABC para a terceira fase da Copa do Brasil, André. Valeu, 9:05. Do outro lado, o ABC, detalhe do ABC, o maior campeão estadual do Brasil, com mais de 50 títulos. Vamos a um destaque do Clube Potiguar, com você, Marcos Coelho. Alô, André Ribeiro, um abraço para você, um abraço também aos amigos ligados aqui no Super Futebol Tupi. Em cima disso, o ABC, com todos esses títulos do Campeonato Potiguar, é o clube em todo o mundo com mais títulos da mesma competição. Nenhum clube no mundo tem tantos títulos quanto o ABC tem o Campeonato Potiguar. Equipe que na Copa do Brasil deixou o tum-tum do Maranhão na fase anterior com uma goleada por 5-0. Vive bom momento no na Copa do Nordeste, prestes a passar de fase, vice-líder da segunda fase do Campeonato Potiguar, subiu recentemente, ou melhor, voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro e tenta fazer bonito aqui na colina. Está escalado com Simão, Alemão, Richarlison, Afonso, Valfrido e Márcio Azevedo, Daniel, Wellington Reis e Rafael Luiz, Paulinho Mocelin e Felipe Garcia, André. Valeu, aqui a informação não para, eu volto a falar do Vasco da Gama, daqui a pouco a bola rola, 9:30 para Vasco e ABC, Vasco da Copa do Brasil, Vasco nas semifinais do campeonato estadual, quero outras do Vascão da Gama com você, voltando, Thiago Vera. Ô André, esse jogo tem importância para elevar o moral para a semifinal do Campeonato Carioca com o Flamengo, até porque o Vasco tinha vantagem do empate e agora tem que vencer por um gol de diferença. Então esse resultado hoje é um ânimo a mais, um clima um pouco mais leve, mais tranquilo para o Vasco buscar a passagem de fase na Copa do Brasil e também para a final do Campeonato Carioca. Vale financeiramente R$2.100.000 de premiação para chegar à terceira fase. E aí o Vasco ficaria no pote 1, evitando o confronto com outros grandes clubes do futebol brasileiro na terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando sempre, agora na segunda fase tem que vencer o jogo. É mandante, mas não tem vantagem do empate. Vitória da Vasco, empate, pênalti, derrota, tá eliminado da Copa do Brasil, André. Valeu, valeu, Thiago Vera, às 9:08. Eu vou até o jornalismo da Tupi. Plantão do jornalismo. Notícias, Gustavo Mota. Boa noite, André Ribeiro, trazendo informações sobre o trânsito aqui na cidade do Rio. A gente começa falando sobre o elevado da Paulo de Fronten, que tem trânsito parado neste momento no sentido Rio, desde a altura da segunda galeria do túnel Rebouças. O trânsito vai até a altura de Estácio e quase chega já no segundo túnel do túnel Rebouças, na segunda galeria. A gente informa também que o viaduto Engenheiro Noronha também tem trânsito parado neste momento, na altura já quase da chegada ao túnel Santa Bárbara, em Copacabana. E terminando esse giro sobre o trânsito, a gente traz a informação de que o entorno do estádio de São Januário ficará interditado até por volta de 12:30, quando é a expectativa da Sete Rio para que todos os torcedores já tenham deixado o estádio, André. Valeu, são 9:09 no Rio. Já já voltamos aqui no Super Futebol Show Tupi. Não ter uma assistência médica está tirando seu sono? Somos uma alternativa com um plano perfeito para você ter consultas e exames. Saúde para sua família que cabe no seu bolso. 3216-5178. Vem pro cartão pra família. A roupa com o menor preço para todas as ocasiões você encontra na Oficina do Terno. Camisas, calças, ternos com o menor preço e a qualidade que só a Oficina do Terno oferece para você. Tem um evento para ir ou uma formatura? Não se preocupe, deixa a Oficina do Terno vestir você e vestir bem. Temos ainda camisas gola polo, gravatas, cintos e meias em 6 vezes sem juros no cartão. Não precisa sair procurando por aí. Venha direto à Oficina do Terno, você vai gostar. Ternos, calças, camisas e acessórios é na Oficina do Terno. Venha conhecer a nova loja da GRV Correias, unidade Manuel Honório, na Avenida Rio Branco, 675. Uma nova loja ampla e moderna, pensada para o melhor atendimento de nossos clientes. Aqui você encontra artefatos de borracha, lençóis, mangueiras industriais, lonas para proteção de cargas, tubos para condução de águas em sítios e fazendas e materiais de segurança com o melhor preço da região. Você encontra na GRV Correias em 3 endereços. Rua Floriano Peixoto, 143, em Benfica, na Rua Matiz Barbosa, 103, e na nova loja Manuel Honório, na Avenida Rio Branco, 675. Seu lixo vira luxo, seu lixo vira luxo. Lata, papel, plástico, metais, não jogue tudo fora. Recicláveis Floriano Peixoto, compra tudo e paga na hora. É de verdade, o melhor preço da cidade. Floriano Peixoto 119, telefone 3215-5933. Recicláveis Floriano Peixoto. Venha conferir o mês do consumidor Casa Matos. Você vai encontrar produtos com ofertas imperdíveis e com frete grátis. Isso mesmo, confira as promoções. Piso cinza 60x60 acetinado, apenas R$29,99 o metro. Vaso com caixa Selite, só R$379,90. Rolo conduíte a partir de R$68,90. Ofertas imperdíveis com frete grátis e as melhores condições de pagamento é só na Casa Matos. Venha conferir. Casa Matos. e ABC, Copa do Brasil, direto de São Januário. Eu vou ao plantão Tupi de Esportes com você, Vinícius Gama. Valeu, André Ribeiro. Copa do Brasil, a segunda fase da competição na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho vai vencendo a equipe do Ferroviário do Ceará por 1-0. Lembrando que ontem tivemos Ituano e Ceará 1-1 nos pênaltis, deu Ituano 4-2. O CRB se classificou com a vitória de 5-0 sobre o Operário do Mato Grosso. Botafogo classificado 7-1 para o Brasiliense no estádio Kleber Andrade em Cariacica. No Painão, jogo que foi realizado no dia 8 de março, o Remo se classificou, venceu o São Luís por 2-1. Tivemos também ontem Águia de Marabá e Goiás 0-0 nos pênaltis. Águia de Marabá classificado 7-6. No Rei Pelé, o CSA vai vencendo a equipe do Brusque por 1-0. Tivemos também Coritiba e Criciúma 1-1. Coritiba classificado nos pênaltis 6-5. O Volta Redonda se classificou nos pênaltis diante do Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli 5-4. E ainda o Ipiranga, que se classificou, eliminou o Bragantino 3-1. E o Nova Iguaçu goleou Nova Mutum por 5-2. Nova Iguaçu classificado, André. Valeu, 9:12, 21:12. Futebol é aqui na Tupi. Eu volto ao campo de jogo. Daqui a pouco tem Vasco da Gama e ABC. Outras do Vascão da Gama. Tá chegando a hora, Thiago Vera. Tá sim, André. O Vasco daqui a pouco finaliza o trabalho de aquecimento aqui em São Januário. Detalhe: Luca Aureliano, argentino, contratado cercado de muita expectativa nessa temporada. Ele estava fazendo um trabalho físico em especial, ficou ausente dos últimos jogos e hoje aparece na relação. A última vez que ele atuou foi em fevereiro, dia 12, no clássico com o Fluminense. Hoje é uma opção do técnico Maurício Barbieri no banco de reservas. E com relação a reforços, o Vasco fez uma sondagem junto ao Atlético Mineiro pelo atacante Eduardo Sacha. O Galo quer fazer dinheiro, pode se desfazer desse jogador. Não há ainda uma proposta, mas o Vasco já procurou saber condições do Sacha para tentar investir nesse jogador. André. Valeu, valeu, Thiago Veras. Ele vai comentar 90 minutos de Vasco e ABC, direto de São Januário, cabine da Tupi. Ele está chegando com o seu boa noite. Ele tem a manha. Boa noite, Dé. E aí, André, tudo certinho? Tudo cara, cadê minha mãe? Minha mãe foi pro vinagre, né? Sacaram a minha mãe. Eu agora sou comentarista sem manha. Grande, André. Bom, a gente está aqui em São Januário, como esperado, né, André? O público não lota São Januário e nem poderia, né? Apesar da importância do jogo no aspecto financeiro, o pessoal também não está com essa bala na agulha para vir toda hora jogo, né? Mas o Vasco é favorito, André. Mesmo o ABC tendo um bom momento, fazendo boas campanhas, o Vasco coloca em campo o que tem de melhor, levando a competição com muita seriedade, porque é fundamental hoje a parte financeira. Agora tem que jogar. Não vai achar que jogando em casa com a sua equipe considerada titular, vai chegar e vai ganhar com facilidade. Não é assim. E vamos lembrar que o Vasco tem alguns problemas. O Rodrigo, que jogou naquela partida contra o Flamengo, por um motivo tático, o técnico Barbieri colocou o Galarza para consertar uma coisa, André, que o Vasco ainda não resolveu. Quem é o homem da beirada aqui pelo lado esquerdo? Pela direita nós sabemos que é o Peck. E a função aqui, jogando, por exemplo, como hoje, o André, o Jair e o Marlon Gomes. É o Marlon Gomes que vai cair para a beirada? Ou vai ser o Alex Teixeira que vai ter que fazer essa função? Ele não é um indicado para isso. Então esse é o problema, é o calo do Vasco até agora no setor de meio campo. Eu colocaria honestamente, eu centralizaria o Alex Teixeira e daria oportunidade aqui pelo lado esquerdo ao Eric Marques ou então o próprio Figueiredo. E no meio do campo você tem o André e o Jair. Ah, preciso jogar, mas mais defensivamente, como fez naquele jogo que o Vasco venceu por 1-0, aí então eu coloco o Rodrigo para entrar nesse meio do campo com o Andrei e com o Jair. Ele não fez isso. Agora, vai fazer isso no domingo? Precisando vencer? Não sei, André. Eu sei que a opção pelo Galarza pelo lado esquerdo e sacar o menino Rodrigo não foi bom pro Vasco não, parceiro. Valeu, Excedé, o Aranha, aquele que tem a manha, 9:17. Eu volto ao jornalismo da Tupi. Com você, Gustavo Mota. Olha, André, duas pistolas 9mm, um rádio transmissor e também uma grande quantidade de drogas foram apreendidos por policiais do 12º Batalhão em Niterói na noite desta quinta durante a prisão em flagrante de três criminosos na comunidade do Caramujo, também em Niterói, na região metropolitana do Rio, André. São 9:17. 7 minutos. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? O benefício garante descontos de até 65% na conta de luz para famílias inscritas em programas sociais como Cade Único ou BPC. Solicite o cadastro no site ou em uma agência da CEMIG. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG, há 70 anos, transformando a vida dos mineiros com a nossa energia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Não percam a super promoção da Vidraçaria Abreu e Abreu da Benjamin 57. Blindex em condições super especiais. Vidraçaria Abreu e Abreu, uma tradição de qualidade e profissionalismo no mercado. Vidros comerciais e residenciais. Box, vidros temperados, bisotados e espelhos. Vidraçaria Abreu e Abreu. Mão de obra especializada e orçamento sem compromisso. Rua Benjamin Constant, 57 Centro. Telefone 3216-7436. Blindex parcelado e em condições super especiais é na Vidraçaria Abreu e Abreu da Benjamin 57. Você, morador da Zona Norte e região, que precisa de artefatos de borracha, lençóis, mangueiras industriais, lonas para proteção de cargas, tubos para condução de água em sítios e fazendas, materiais de segurança, materiais de uso diário como cola, silicone, parafusos e muito mais. Com o melhor preço e condições de pagamento da região, vá direto à GRV Correias. A GRV Correias fica bem no centro de Benfica, na Rua Martins Barbosa, número 110. Telefone 3221-3939. A roupa com o menor preço para todas as ocasiões você encontra na Oficina do Terno. Camisas, calças, ternos com o menor preço e a qualidade que só a Oficina do Terno oferece para você. Tem um evento para ir ou uma formatura? Não se preocupe, deixe a Oficina do Terno vestir você e vestir bem. Temos ainda camisas gola polo, gravatas, cintos e meias em 6 vezes sem juros no cartão. Não precisa sair procurando por aí. Venha direto à Oficina do Terno, você vai gostar. Ternos, calças, camisas e acessórios é na Oficina do Terno. Venha conferir o mês do consumidor Casa Matos. Você vai encontrar produtos com ofertas imperdíveis e com frete grátis. Isso mesmo, confira as promoções. Piso cinza 60x60 acetinado, apenas R$29,99 o metro. Vaso com caixa Selite, só R$379,90. Rolo conduíte a partir de R$68,90. Ofertas imperdíveis com frete grátis e as melhores condições de pagamento é só na Casa Matos. Venha conferir. Estação Digital Zé Kodak. Há 60 anos revelando seus momentos mais especiais. Aqui revelamos sua foto 3x4 em minutos. Quer presentear? Na loja do Zé Kodak você encontra uma nova linha de taças, copos e porta-retratos. Quer um presente personalizado? Temos camisas, canecas e muito mais. E para você que tem aquele filme antigo analógico, somos a única loja especializada para fazer a revelação na cidade. A Estação Digital Zé Kodak fica na Rua Alfeld, 608, na Galeria do Zé Kodak, loja 105. 9:20 do Rio de Janeiro.

Rodrigues 2, Capasso 22, Léo Capitão 3, Lucas Piton, lateral esquerdo 36. No meio campo do Vasco, Andrei Santos 18, Jair 8, Marlon Gomes 25. Na frente, Alex Teixeira 7, Gabriel Peck 11, Pedro Raul tem a número 9. O técnico Maurício Barbieri, no banco de reservas, Ivan 97, Paulo Henrique 96, Anderson Conceição 4, Miranda 35, Paulo Vitor 66, Rodrigo 26, Barros 88, Nenê número 10, Aureliano 14, Reginaldo 21, Eric Marcos 16 e Figueiredo tem a camisa de número 15. Copa do Brasil, ABC. Simão é o goleiro número 1, 51 Alemão, 17 Richarlison, 15 Afonso, 20 Valfrido e 64 Márcio Azevedo. No meio 5 Daniel, 14 Wellington Reis, 16 Rafael Luz, mais à frente no ataque, 18 Paulinho Mussolini, número 9 Felipe Garcia. O técnico Fernando Marchiori tem no banco 90 Wellington, 97 Valber, 26 Jonathan, 21 Jean Patrick, 55 Bruno Lima, 8 Jailson, 75 Maicon Douglas, 30 Rafael Silva e número 10 Alan Dias. Arbitragem de Minas Gerais, FIFA, apita Paulo César Zanovelli da Silva. Também FIFA, o auxiliar 1, Guilherme Dias Camilo e o auxiliar 2, Marciano da Silva Vicente. José Carlos Araújo. Voltei! Hoje, 16 de março, Petrópolis completando 180 anos. A cidade serrana, simpática, terra de tantos amigos, do saudoso Gilson Ricardo, a terra do saudoso Alfredo Raimundo, um nome dentro do rádio brasileiro, a terra do desembargador Miguel Pachá, que é vascaíno, a você petropolitano, o meu amigo Sérgio Loureiro, grande sonoplasta do rádio brasileiro, o Formiga, o Zé Barbedo, tá lá em Petrópolis, ele que também nasceu em Petrópolis. A você, petropolitano, o abraço do nosso timaço dos 180 anos de Petrópolis. Atenção, a bola vai rolar. Del Aranha, não tem essa de poupar time pra domingo pro jogo com o Flamengo, não, hein, Dé? Meu querido garotinho, é bala na agulha, é grana, parceiro. Não pode se jogar dinheiro fora. O Vasco coloca em campo que tem de melhor. Eu só tenho uma dúvida, viu, garotinho, em relação ao posicionamento do Marlon Gomes e também do Alex Teixeira. Se ele for cair na beirada, eu não vou gostar disso, não, garotinho. Vai começar o jogo aqui em São Januário. Vasco defendendo o gol à minha esquerda, o gol do Parque Aquático, o gol da Capela de Nossa Senhora das Vitórias, de uniforme preto, bola nos pés de Pedro Raul, é ele quem vai começar jogando, tudo prontinho, são 9:30 da noite, haja coração, rolou a bola. Saída do Vasco, a bola atrasada agora para Léo Pelé, Léo Pelé tocando para Camasso, Capasso domina pela sua linha de zaga, devolveu de novo para Léo Pelé, rola a bola, tá na sua linha intermediária e ameaça bater para frente, prefere Lucas Piton na esquerda, deu o primeiro drible, em apertado e aguçado, atrasa para Léo Pelé, Léo Pelé tenta na esquerda, passou a bola pelo Marlon, tabelando aí Alex Teixeira, devolveu para Piton, Piton inverteu da esquerda para direita, subiu, tentou Gabriel, pega o corte da zaga, a bola sai pela linha de lado, arremesso para o Vasco, bateu Pumita, Pumita virando, deixando rapidamente de Jair para Pumita, Pumita de novo para Capasso, ele vai inverter para Léo Pelé, começa tudo de novo pelo Baixão da Gama, é na esquerda, olha o Marlon Gomes, passou na primeira, passou na segunda, tocou em profundidade, bateu na zaga, cruzou, chutou, chegou, a bola enfiada, é na canhota, Alex Teixeira tá lá de esquerda na grande área, prende a bola, faz o giro, entregou de calcanhar, foi errado, cortou na passagem alemão, a bola é chutada pra frente, mas o Vasco tá de teimoso, mas alcança pelo comando agora Felipe Garcia, de calcanhar, virou na minha direita, o Wellington Reis correu, virou, empurrou, entregou na esquerda, agora para Rafael Luiz, tenta na entrada da grande área, lançamento longo demais, correu atrás da bola Gabriel Peck, a galera vibrou, a Pumita, Pumita Capasso, Capasso enche o pé, o jogo começa em alta velocidade galera, brigou Pedro Raul, tomou uma bola, foi seguro, levou vantagem, olha o Peck, correu pela ponta direita, ainda Peck, driblou de novo, vai cruzar, tá na ponta direita, ao lado da grande área, é marcado por dois, perdeu a bola, recuperou, caiu, Watts que não houve nada, quem corta por ali é o Valfrido, Valfrido virando no miolo, alcançou também pelo comando de ataque Felipe Garcia voltando à jogada, agora para o Wellington Reis, invertiu na direita, Alemão tá bem avançado, prende a bola, ameaça o primeiro drible, deu a quebra de asa, tenta pela ponta direita, Afonso lançou em profundidade, carimba na zaga, chegou o Léo Pelé, deu uma trombada, é falta, parou, o árbitro marcou contra o ABC, e você viu o Coelho? Vi sim, garotinho, Felipe Garcia chegou atrasado na jogada, fez a falta em cima do Léo, primeiros movimentos, 0-0 aqui em São Januário, garotinho. Você ouve a Tupi ouve você, e você solta a voz no 980-18-88-80, 980-18-88-80, olha o baixão da gama de novo, a bola tabelada lá pela esquerda, por intermédio dele, o Pelé virou na minha esquerda, encontrou bem colocado Andrei virou, deu passe errado, o corte foi feito, olha o comando de ataque, Felipe Garcia trabalhou a bola, chegou, empurrou na direita, o corte sobra de novo no rebote para Léo Pelé, de Léo Pelé para Capasso, Capasso bate de caneta direita, outra vez agora é para Jair, Jair devolveu para Capasso, é o Vasco do Cristiano Santos, 8 da noite, é com ele, calcanhar de pegue, tocando para Andrei, devolveu na ponta direita, empurrão do Pedro Raul, o árbitro parou e marcou, é falta contra o time do Vasco, no Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão com muita qualidade, variedade e preços baixos, vambora verãozão no Açaí, é o Vasco do Áureo Ameno aqui em São Januário na Copa do Brasil segunda fase, olha a falta cobrada, Pumita de cabeça respondeu, passou pelo Jair, tentou alcançar, dividiu, Pedro Raul, a Gabriel Peg, tentou no comando, a bola sobe de novo agora para Jair, aí na ponta direita, entregou a bola para Pumita, Pumita devolvendo para Jair, é o Vasco do Genilson Araújo, o melhor repórter do Brasil, Jair de novo atrasando a bola para Capasso, tá pela divisória, descolou para Pelé, olha o Léo Pelé, pinta no campo contrário, ainda Léo Pelé, conduziu, tentou lançar, lançou na esquerda, brigava pela bola, tentava Lucas Piton, ela vai pela linha de lado, arremesso lateral, que favorece o time do Vasco da Gama. São 9:35 da noite, 4 minutos de jogo, muito movimentado. Vasco 0, ABC 0, e Copa do Brasil aqui na Tupi, a rádio líder com 87 FM de Natal. Alô aqui no Neto, aquele abraço, abraço do Jotinha, a nova FM 87.7 em Parnamirim. Alô, João Vicente, aquele abraço. Tentava de novo, agora Pumita, o guarda foi feito pela zaga, é o Richardson, tenta na esquerda, a cabeçada foi dada pelo Rafael Luiz no comando, lançamento de novo para ele, Rafael Luiz correu, recebeu no bico esquerdo da grande área, entrou na área, trabalhou para a caneta direita, rolou, chegou, vai emendar, demorou, se atrasou, Rafael Luiz colocou, defendeu Léo Jardim, caneta direita, a bola chegou fraquinha, em cima dele, Coelho. É verdade, garotinho, tudo consequência de uma linha de impedimento que a zaga do Vasco fez e não deu tão certo. A jogada teve final com o Paulinho Mussolini, que foi a linha de fundo pela ponta esquerda, a finalização do Rafael Luiz, que é um dos artilheiros do ABC na temporada, com 7 gols marcados, 0-0, placar assim, saúde. No Insta do garotinho, Wilde Batista, Carlos Pinto, Thiago Fiorenzano, José Eustáquio, mande o seu recado no meu Instagram, pra ganhar mandar um alô na transmissão. O Assim é Seu Plano de Saúde e Assistência Médica Odontológica para todas as idades. O Assim é o meu plano de saúde. Alô Nelson Teres, diretor de marketing do Grupo Memorial. Aquele abraço. Olha aí, 9h36 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera! 6:39 por jogar no primeiro tempo. E o placar em São Janu. 0. Também 0. Bahamas, compromisso com você. Líder no futebol, girando, girando, Vinícius Gama. Garotinho, no Rei Pelé, o CSA se classificou, venceu o Brusque por 1-0. E o Grêmio vai vencendo o Ferroviário do Ceará, no, está na arena do Grêmio. Agora 3-0, informando Castrogel. Gente que se liga na gente, o doutor Paulo Pinheiro, torcendo pelo Vasco da Gama, é da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, um parlamentar atuante. O doutor Jorge Paz, grande advogado, na rua John Kennedy, na Barra da Tijuca, os vascaínos. E nos curtindo a Tupi. Olha o Machão da Gama de novo. A bola dominada pelo Mandrei, tá no grande círculo. Costurou, tentou, virou na minha direita para Jair, atrai a primeira marcação. É o Vasco do Luiz Santoro. A voz bonita da Rede Manchete marcou presença. E hoje nos debates do nosso Barbosa. Volta de novo o time do Vasco. É o Capasso, tá na cabeça do grande círculo. Prendeu a bola, devolveu para Léo Pelé. Léo Pelé na esquerda. É o Vasco da Doris Monteiro. Devolveu o Léo Pelé para Capasso. Capasso tá na divisória. Empurrou na ponta direita para Pumita. Pumita tabelou com o Jair. Devolveu para Pumita. Toca a bola errada. Quem corta na zaga, bem colocado por ali, é o jogador Richardson. Voltou de novo. Houve o carrinho agora do Alex Teixeira. Atrasando a bola. Vem de novo. É Lucas Piton deixando no grande círculo para André. Ele deu cheguinho na meia direita. É para Jair. É o Vasco do Martinho da Vila. Devolveu de novo agora para Andrei. Andrei é Léo Pelé. Léo Pelé pintou na intermediária contrária. Vai mais, garotinho. Prendeu a bola. Sentiu. Tá caído o jogador da BC. O jogo tá parado. E você soltando a voz aqui no WhatsApp da Tupi. 980-18-88-80. Tem gente na linha. Alô, garotinho, José Carlos Araújo, aqui é Gel de Peneira Lagoas, estou ligadinho na Tupi e na voz mais envolvente do rádio brasileiro, torcendo pelo Vascão. Valeu, cara, abraço pra você e toda a galera das Alagoas, curtindo o somzão da Tupi, 87 FM de Natal, alô aqui no Neto, a 9 FM 87.7 em Parnamirim, Rio Grande do Norte, João Vicente tá lá no comando, a bola volta de novo agora com o Léo Pelé, empurrou na esquerda, é o Lucas Piton, deu o primeiro drible, tenta partir para dentro do primeiro, não deu, é o Marlon Gomes, devolveu para Léo Pelé, prende a bola, não sabe o que vai fazer, ele inverteu errado, quem vai cortar na passagem bem colocada é Rafael Luz, na minha direita, a bola tocada de Daniel para Alemão, Alemão pintou na intermediária contrária, ameaça cruzar, não deu, é marcado pelo Lucas Piton, prefere atrasar a bola, atrasou, agora por Márcio Azevedo, mais atrás a bola é carimbada pelo Afonso, a galera do Vasco começa a poupar a bola invertida agora pro Richardson, na linha de zaga, camisa 15, Afonso, voltou Richardson, chegou, a bola é cortada e vai pela linha de lado, primeiros instantes, Del Aranha. E aí, tá gostando? Não, garotinho, tô gostando do time do ABC. Mas já matei a charada, como é que tá jogando o Vasco. É o Andrei com o Jair no meio, o Peck numa beirada e o Marlon Gomes na outra, com o Alex Teixeira centralizado. Time do ABC super retrancado e é perigoso nos contra-ataques, garotinho. Curta o time pré-top com 9 GB de internet, WhatsApp, Deezer, Gol e Prime Video, versão celular, por apenas R$15 por 15 dias. Alô, Ana Paula Castelo Branco. Alô, Leonardo Graça Natinha, aquele abraço. Olha a bola de Jair, agora Alex Teixeira da direita cruzou. Falhou Pedro Raul na hora de virar. Corre Marlon Gomes, o corte é da zaga. A bola é alcançada pelo Piton. Deu o primeiro drible, não cheguinho para meia. Tentou na entrada da grande área, virou na meia direita. Pega e levantou, levantou forte demais. Saiu Simão e defendeu o Thiago. Passe ruim, pô. abertura ali na zaga buscando o Pedro Raul, só que foi direto nas mãos do goleiro Simão. E anteriormente tentou um voleio, furou o Pedro Raul no ataque do Vasco. 0-0, placar Altese. 9:41 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 10-11 agora. 11 jogadores, 34 por jogar no primeiro tempo. E o placar na Copa do Brasil aqui em São Januário. 0. Faça sua consulta e exame através do Profamília. Adquira seu cartão saúde pré-pago. Ligue 3216-5178. Utilizando o portátil Med Levinson, porque se a marca é Med Levinson, a qualidade é garantida. Alô, Samico, tá lá no Jardim Oceânico. O Samico tá torcendo pelo Vasco da Gama. O Paulo Pimenta, na superintendência do CIE. Alô, Arnaldo Miski, aquele abraço. A bola volta de novo pelo time do ABC. Conduz a bola, Rafael Luiz, tabelou, voltou de Daniel, a bola volta para ele, empurra na ponta esquerda, tenta a jogada por ali, é o Márcio Azevedo, ele já foi do Botafogo, atrasando para Rafael Luiz, mais atrás agora, Richardson na zaga, atrasa mais pro goleirão, Simão, vai as dele, galera, Altese Peças Automotivas, compre pelo site, retire nossas lojas, Penha, Barra e Recreio, Altese, a peça mais importante é você. Comecei com os companheiros lá do Rio Grande do Norte antes do jogo, eles diziam o seguinte: a única chance de ABC ganhar é nos pênaltis, então vai fazer tudo para empatar e ir para os pênaltis. O Del Aranha, o jogo fica feio, não fica não? É, garotinho, mas é uma estratégia, olha o Vasco, garotinho. Olha o cruzamento de Bonita, tentou Pedro Raul, tentou Marlon, a bola é cortada, volta no comando, brigando pela bola, camisa número 9, Felipe Garcia domina, empurra na ponta direita, ela vai pela linha de lado, complete aí, Aranha. Não, pode ser feio pra mim, pra você, mas é estratégia montada pelo técnico do ABC, que sabe que o Vasco jogando em casa tem volume de jogo, tem que jogar pelas beiradas, garotinho. Meu abraço ao Naná, que eu acho que do Naná na Barra, aumenta o som, sobe o som, Naná. O que eu acho que do Joilton na Barra, aumenta o som, Joilton, tá todo prosa. A Pixibet tá arrebentando também com apenas um realzinho só. Você lança a sua bet e tem um saque mais rápido do mercado. Acesse pixibet.com. Tentou no comando Marlon Gomes, a bola passa e vai o goleiro. O goleiro Simão defendeu, tocando para Alemão. Tenta sair jogando, faz o giro, prende a bola. Ainda Alemão se atrapalha todo. Cortou Marlon Gomes, mas a bola saiu. É lateral, é lateral. Para o ABC bater, diz o Bandeira, tá lá. Gastrogel 3-1 na defesa da azia, acidez e gases. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Alô, Alexandre França, presidente da Mediquímica, em Juiz de Fora. Alô, Marcelo Araújo, aquele abraço. Volta o Plástico de novo. A bola de Pomita, Pomita para Gabriel Pegue, atrasando para Capasso. Capasso faz profundidade. Bola longa. Pedro Raul tentou acreditar, mas saiu da meta. O goleiro Simão e defendeu, hein? Garotinho, você pode olhar o posicionamento tático do time do ABC. São três zagueiros. Então o Vasco tem que ter calma. O Andrei tá errando muito passe e jogar pelas beiradas. Passa pelo primeiro gol. Enquanto não sair gol aí, vai continuar essa retranca, garotinho. Esse é Del Aranha. O que tem a manha? Olha o Baixão da Gama de novo. Jair toca a bola agora pra Gabriel. Pega e virou na minha esquerda. Marlon Gomes deixou, abriu a perna. Vem Lucas Piton, recolheu pelo Vasco. O Vasco da Vanessa Rich. Aqui da Vasco TV. Marlon driblou primeiro, tentou tocar. Tocou entre dois, bateu na zaga. E a bola vai pra escanteio. Mas a galera gostou, Thiago. Foi bonita a jogada. Finta com o corpo, deixou dois na saudade. Aí tentou o passe do corte da zaga. Escanteio lá de esquerda. Alex Teixeira cobra 0-0, placar Pixbet. Preparado, camisa 7 do Vasco da Gama para cobrança do escanteio pela ponta canhota de caneta direita. Ele correu, bateu de curva pelo alto para a área. Cortou a zaga. A bola quica no terreno. Lucas Piton recolhe pelo time do Vasco. Dominou, olhou a posição. Alex Teixeira correu, pediu, não foi lançado. A bola atrasada. Agora para domar. Marlon Gomes virou no peito agora do Jair. Trabalhou Alex Teixeira. Perdeu a bola escapole. O contra-ataque é 70, alemão apontou, atirou, desviou, corre, a bola vai para fora, escanteio, contra-ataque perigoso, Max Coelho. Bateu por último no Léo, ainda bem, porque estava sozinho na área, o Rafael Luiz pronto para a conclusão, escanteio na ponta canhota, vai lentamente para a cobrança, Paulinho Mocelinho, ABC no ataque, 0-0, placar Mad Levinson. No dia dos 180 anos de Petrópolis, o abraço do nosso timaço, 9:46 da noite no Rio. Apite comigo, galera! 16:29 por jogar no primeiro tempo e o placar em São Januário, 0. Vidraçaria Abreu e Abreu, vidros residenciais e comerciais, box, vidros temperados, bisotados e espelhos, Benjamin Constant 57. Vai bater o escanteio, Márcio Azevedo, avaia ele, ele que foi lateral esquerdo do Botafogo, correu, bateu pelo volta, para dentro da grande área, subiu, cabeçada foi dada, Richardson, o Vasco está recuado, é no chutão, a galera não gosta, e o Dedo é uma bronca daqui, Dedo. Gostando não, garotinho, não tá molezinha, o time do ABC sabe o que faz com a bola, e o Vasco tá estranho em campo. Jair toca de trivela, correu na ponta direita, Pedro Raul ainda empurrou o jogador do ABC, é falta, o árbitro dá apenas lateral, aqui na frente da cabine, chegando as faturas, faz que nem os boletos sempre vença, aí o Sérgio de Paula me pergunta, Pedro Bucão me pergunta, Sinaf tá pago? Sinaf Seguros, 0800-702-9930. São 17 minutos e meio desse primeiro tempo. Vasco 0. ABC também 0. Você ouve a Tupi, a rádio líder no futebol. Voltou de novo, Gabriel Pega e perdeu. É boa jogada, foi solado. O árbitro para e marca. É falta contra o ABC. No Twitter do Garotinho, Matheus Henrique, Roberto Gifone, Cadu Lira, Rafael Ângelo, me siga no Twitter, arroba Garotinho JCA. 18 minutos de jogo, 0-0. Vasco da Gama e ABC. Olha o Machão da Gama de novo. A bola de capaz para Pomita, escapuliu, perdeu. O corte foi feito pelo André. A bola vai pela linha de lado, arremesso para o ABC bater. Garanta as melhores cotações com a Bet do Carioca. Acesse betnacional.com e profetize no campeonato carioca. Bet Nacional. Lateral cobrado. Era na esquerda. Brigava pela bola o Felipe Garcia. Caiu, caiu. A bola é cortada pelo jogador que é Pomita. Pomita virando para Léo. Léo Pelé deixou a Piton. Piton agora para André. André virou o jogo de novo. Agora para Capasso pela direita. É um Vasco da Thaís Araújo. Dela devolvida para André. Está na sua linha intermediária. Ameaça fazer lançamento em profundidade. 18 minutos e 50. 0-0. Lançou, é pro Piton, Piton na esquerda, ao Marlon, tentou passar, passou na primeira, disparou para a esquerda na grande área, ainda Piton quando cruzou, cruzou errado, girando, girando, Vinícius Gama. Garotinho, partida nos instantes finais na arena do Grêmio, o tricolor gaúcho vai vencendo o Ferroviário do Ceará 3-0, gols de Luiz Soares, Bruno Alves e Ferreira, informando o Gastrogel. Daqui a pouco no intervalo, você vai curtir o show do intervalo, comandado pelo André Ribeiro com a palinha do Del Aranha. Voltou de novo o Vasco, houve uma falta, derrubaram o Alex Teixeira na entrada da grande área, é quase no bico esquerdo da grande área e perigosa, tá ligado, Thiago? Foi uma falta por trás do alemão, em cima do Alex Teixeira, que tabelava com o Pedro Raul. Como você disse, garotinho, quase no bico da grande área, lado esquerdo, tem dois na barreira, Lucas Piton, perna canhota, vai fazer a cobrança, Vasco e ABC 0-0, placartinho. Gente que se liga na lente, Ronaldo Braz torcendo pelo Vasco da Gama em São Gonçalo, o papai da Karine e da Karen. Alô, seu Ronaldo, tá feia coisa, vai bater Piton, quase pelo bico esquerdo da grande área, tá pelo ataque do Vasco da Gama, ameaça bater pra dentro da grande área, todo Vasco avançado, correu, bateu de curva, subiu, cabeçada foi dada, a bola vai à direita, Pomita, ameaçou, cruzou, chegou, cortou a zaga, contra-ataque é com Márcio Azevedo, deixou a bola escapulir, mas veio o Gabriel Peg, a Marlon, Marlon atrasou, mas sofreu uma falta aí, pegaram ele aí, o Coelho. É, rolou uma jogada, a falta do Felipe Garcia em cima do Marlon. Aí na hora que caiu, o Marlon só encostou no Felipe Garcia e ele desabou, como se tivesse sido agredido. Um papelão do zagueiro do ABC. Falta em favor do Vasco no campo de defesa. 0-0, placar Sinap Seguros. 9:51 da noite aqui no Rio. São Janu 0 ABC também 0. GRV Correias, tudo em artefatos de borracha para servi-lo. Floriano Peixoto 150. Meu Vascão. Valeu! E o Vasco vai tentando o golzinho. Tá difícil de sair, Odé. Até agora não consegue articular as jogadas no meio do campo. Quem é o meio do campo do Vasco? Eu não sei, garotinho. E vem de novo o Vasco. A cabeçada de Alex Teixeira. Parou. Impedimento do ataque do Vasco. O Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão com muita qualidade, variedade e preços baixos. Vambora, Verãozá, no Açaí. Gente que se liga na gente. Raul Lima Neto, torcendo pelo Vasco da Gama. O jovem presidente do Jockey Clube Brasileiro. Alô, Galzinho. Ele é vascaíno. Volta de novo o time do Vasco. Gabriel pega atrasando a bola para a Pomita. Pomita fica todo bolado. Dá um chutão para frente e tenta na ponta direita. Olha o Pedro Raul, dominou, virou, entregou no meio. Olha Alex Teixeira, alcançou, devolveu para Pedro Raul. Passou na primeira, no comando de ataque, virou na esquerda. Vai manobrar, larga as passadas, a galera gosta, vem com a Malo. Malo tocou na ponta esquerda, lá da grande área. Era pro Piton, cortou a zaga. E a bola vai pela linha de lado. O Assim é seu plano de saúde e assistência médica odontológica para todas as idades. O Assim é o meu plano de saúde, galera. Alô, Ronaldo da Yubi, personal trainer do Pia Six no Waterwiz. Sofrendo com o seu Vasco da Gama. A bola volta de novo, Garim, larga as passadas, Jair na canhota. É pro Marlon, Marlon tabelou para Jair. Chegou, cortou o alemão, botou a bola pela linha de lado. Arremesso lateral para o Vasco bater. Curta o time pré-top com 9 GB de internet, WhatsApp, Deezer, Gol e Prime Video, versão celular, por apenas R$15 por 15 dias. Alô, Ana Paula Castelo Branco. Alô, Leonardo Graça, Natinha, aquele abraço. Você do volante, obrigado pela carona que me dá. Com a Tupi ao seu lado. E pra você soltar a voz e ficar famoso aqui no Super Futebol Show da Tupi, 980-18-88-80. 980-18-88-80. Jair passa na primeira e VT jogada na ponta direita. Pomita chega. Rico da grande área. Lançou pelo alto, cortou a zaga. A bola veio. Era pra Andrei. Amaciou. O Jair no comando. Domina. Pensou. Lançou pelo alto na canhota. É pro Marlon. Domina Marlon Gomes. Lado esquerdo do ataque do Vasco da Gama. Lado da grande área. É marcado pelo alemão. Clareou. Lançou pelo alto. Para. Subiu. O corte na zaga. Chegou. Voltou a bola. Parou. Empurrão, é falta de ataque do Gabriel Peck. O árbitro viu, Thiago. É, chegou empurrando o Gabriel Peck, a falta foi bem marcada. E o detalhe, garotinho, quando a torcida não gosta, tem esse tipo de reação aqui em São Januário. Ei, Vasco, vamos jogar. Esse é o grito da galera, garotinho. Mas, garotinho, não é por causa disso, não. É por causa da boa atuação defensiva do time do ABC, que é rápido nos contra-ataques. O Vasco só tem dois jogadores de meio campo. Só tem o Jair e o André. No mais, o Andrei. No mais, é tudo atacante, garotinho. E a bola não chega com qualidade. Olha aí, demorando o goleirão. Estão fazendo cera desde o início, hein, Dé? Tem que fazer, garotinho. Isso é estratégia. O Vasco tem que se virar nos 30. Se não jogar pelas beiradas, não vai fazer gol. Alemão entrou na área, cruzou o rasteiro. Léo Pelé, Felipe Garcia, tomou a bola dele. Léo Pelé dá um leve toque na bola, corre atrás da redonda, pulou. Rafael Luiz prende a bola, tenta passar pelo primeiro, que é o Piton, lida combate. Na linha de fundo, brigou, carimbou no aniversário. Lateral para o ABC bater. Seu time traz emoção? Então não descuida da pressão. Monitor de pressão Medlemson, porque se a marca é Medlemson, a qualidade é garantida. Ontem na Copa do Brasil, em Cariacica, no Kleber Andrade, Botafogo 7, Brasiliense 1. Luiz Penido, o garotão da galera, transmitiu. Heraldo Leite, que seu Felipe Garcia cabeceou e a bola vai para fora. 9:56 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 26, 19 por jogar no primeiro tempo e o placar em São Januário. 0. Também 0. Girando, girando, Vinícius Gama. Garotinho Libertadores, terceira fase, o Fortaleza foi eliminado, perdeu no Paraguai para o Cerro Porteño por 2-1. Fortaleza agora vai disputar a Copa Sul-Americana, informando o Bet Nacional. Altese Peças Automotivas, compre pelo site e retire nossas lojas, Penha, Barra e Recreio. Altese, a peça mais importante é você. Você do volante, obrigado pela carona que me dá, com a Tupi ao seu lado na Copa do Brasil. Gente que se liga na gente, doutor Oswaldo do Luiz Rego, grande advogado, torcendo pelo Vasco da Gama, no Le Monde, na Barra da Tijuca. A bola atrasada pro goleiro Simão, ele mete o pé direito pelo Bolton na frente, a cabeçada foi do Alemão, descaiu, cabeceou Piton, chegou antecipação do Daniel, trouxe para o terreno, protegeu, bateu na frente, escapuliu a bola, agora do Marlon, Marlon virou, deixou agora para Andrei, se manda, vai embora pela minha esquerda, bobeou, é falta. Parou, parou, parou. Levou a pior ele, hein, Thiago? É, foi tocado por trás na intermediária quando puxava o contra-ataque. O árbitro estava perto, marcou a falta pro Vasco, já cobrada. 0-0, placar Tim. Falta cobrada, bola rolada agora para Capasso. É o Vasco da Gama da Fernanda Abreu. É na ponta direita. Tentava pé que a bola vai pela linha de lado. O árbitro vai dar falta e cartão. Vai pintar cartão aí pro camisa 64. O Márcio Azevedo, aquele que eu falei que foi jogador do Botafogo. Se lembra dele, Dé? Lembro sim. Ele tá com a bundinha grande, né, garotinho? Aliás, sempre teve. Eu quero dizer que o Vasco até agora, apesar do domínio, garotinho, não conseguiu chutar uma bola no gol. Se você não chutar, como é que vai fazer gol, parceiro? Tá difícil, cara. A Pixibet tá arrebentando. Também com apenas um realzinho só, você lança a sua bet e tem um saque mais rápido do mercado. Acesse pixibet.com. Preparado para cobrança de falta pela ponta direita. Tá colocado Alex Teixeira. Camisa 7 vai bater para dentro da grande área. Todo Vasco tá avançado agora. Tá lá na frente, 0-0. Chegamos a 28. 28 do primeiro tempo, 17 para terminar essa fase inicial. A galera do Vasco sofre, tá sofrendo, tá sofrendo. Empate leva para decisão pro pênalti. Em Copa do Brasil, é a maior premiação do futebol brasileiro. Chama atenção todo momento. Bateu Alex Teixeira de curva pela área, subiu, tentou agora. Olha o Pumita, corre atrás da bola. Quem corta é o Wellington Reis e vai para escanteio. É do outro lado, Thiago. É, pela direita, de cabeça o corte, evitando que o Puma Rodrigues jogasse novamente essa bola no bolo da grande área. Alex Teixeira se desloca, sai da direita, vem para a esquerda para fazer a cobrança. 0-0, placar Pixbet. Vai lá ele para a cobrança. Escanteio que favorece o time do Vasco, pode pintar o gol, agora bateu pelo motor e gol, passou por todo mundo, Pedro gol de cabeça, a bola vai lá em cima, mas houve desvio na zaga, de novo escanteio, outra vez Alex Teixeira, pela ponta canhota, caneta direita na bola, bateu atrasando a bola, entregou para Piton, devolveu, rápido vai mandar, que cara murrinha, atrasando o lado, o Vasco bateu escanteio, tinha pressa, deu velocidade e ele atrasa tudo, cara. Agora chama jogador do Vasco, fala pra caramba, Paulo César Zanovelli, é o nome dele, ficou famoso, Paulo César Zanovelli. Bateu Alex Teixeira de novo pelo alto, cabeça na fedada, caiu, passou por todo mundo e a bola vai pra fora. E você soltando a voz no WhatsApp da Tupi, 980 18 88 80, tem gente na linha. Alô, garotinho, aqui Wagner Almeida, de Anápolis, Goiás, sou o Vascão da Gama. O Vascão vai bater hoje para na próxima rodada do Cariocão bater o Flamengo e chegar à decisão do Carioca. É Vascão, garotinho. Valeu, Wagner. Alô, Anápolis, alô, Goiás. Escanteio cobrado pelo Volta, passou pelo primeiro. Olha a cabeçada, ouvi falta, parou. Lá em Goiânia, Paulo Francisco do Show do Rádio.com.br também está curtindo a Tupi. Gastrogel 3 em 1, na defesa das acidez e gases. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, médico deverá ser consultado. Leia a bula. Gente que se liga na gente, Agostinho Taveira, torcida do Vasco em Jacarepaguá, 0-0. Já é a terceira vez que ele retarda e muito a cobrança de um tiro de meta, de uma falta. Aí não tem jeito. Galera fez pressão, amarelo para o Simão, goleiro do ABC, garotinho. Eles vão cozinhar pro empate até o final, né? Essa estratégia, garotinho. O técnico Mark Orion, não tem nada de bobo. O time do ABC não sabe jogar, garotinho. E vem de novo o ABC. Vinha pela esquerda, tentava ali o Marcelo, o Wellington Reis, e a bola foi pela linha de lado. Arremesso para o Vasco bater com a Tupi 87 FM Natal, a Lua Aquino Neto, a Nova FM 87.7 em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Alô, João Vicente, você do volante, obrigado pela carona que me dá. Com a Tupi ao seu lado, chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. Aí o Pedro Bucão me pergunta, Sinaf tá pago? Sinaf Seguros, 0800-702-9930. Olha aí no Face do garotinho, Aldenice Guedes, Lúcia Helena, Pedro Soares, Rogério Aurélio, todos eles no Face do garotinho, todo mundo ligado na transmissão da Tupi. Apitando, é lateral cobrado pelo Márcio Azevedo, virando para Daniel, devolveu para Márcio Azevedo, errou. Marlon Gomes dominou no comando, matou no peito, virou, trabalha bem a bola, empurrou na ponta direita. Pumita tá na dele, ameaça, deu cheguinho na meia direita. É o Jair, lançou pelo alto na área, era para Alex Teixeira. Aí perdeu a bola. O corte foi feito lá pela direita, pelo alemão, girando. Vinícius Gama. Garotinho na Copa do Brasil, jogo encerrado na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho se classificou, venceu o Ferroviário do Ceará 3-0, informando Açaí Atacadista. Garanta as melhores cotações com a Bet Carioca. Acesse betnacional.com e profetize no Campeonato Carioca. Bet Nacional. Alô, Lucas Gazú, aí no Recife, é da Bet Nacional. Ele torce pelo esporte. É o Leão lá da Ilha do Retiro. Também a Milton Noble, tá curtindo o somzão da Tupi. Voltou de novo o time do Vasco, tentava pelo comando, antecipação foi feita pelo Afonso virando na direita. Olha o lançamento que foi feito no comando, alcançou por ali, a jogada é boa, Rafael Luz na esquerda, Márcio Azevedo entrou na área, bateu demais, forte, e ela vai pra fora. É tiro de meta, 34, Del Aranha, 11 por jogar no primeiro tempo, Vasco 0, ABC 0. Qual é dessa parada, Dê? É impossível você jogar sem meio campo, garotinho. Só tem dois. Tem o André e o Jair. O Marlon Gomes jogando uma beirada, o Peck na outra, o Alex Teixeira jogando como segundo atacante. Eu tô com pena do Pedro Raul. Até agora só chegou melancia, garotinho. Só aquela meia, né? Melancia meia quadrada. É a única opção que resta no Vasco. Volume de jogo, e vai ter que ser escanteio, falta lateral. Time do ABC até agora impecável na parte defensiva, garotinho. Olha o Vascão de novo, Léo levanta a bola na canhota, Lucas Piton correu, escapuliu, vai junto da bandeira, quando divide, a bola espirra, vai pela linha de lado, arremesso para o Vasco bater. No Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão com muita qualidade, variedade e preços baixos. Vambora, verãozar no Açaí, você ouve a Tupi. Brasileiro não vive sem rádio, o seu melhor companheiro. Tupi ouve você, é só soltar a voz no 980 18 88 80. lateral cobrado, cabeçada Pedro Raul, tentou Alex Teixeira, olha o Gabriel Pegue, da ponta direita, atrasou o Pumita, dentro da grande área, clareou, procurou cruzar, não deu, ajeitou, é marcado, corta por baixo, o Márcio Azevedo botando a bola pela linha de lado, 10:06 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera! 35, 10 por jogar no primeiro tempo. E o placar em São Janu? Bahamas Mix, menor preço no varejo, melhor ainda no atacado. O machão da gama na Copa do Brasil. Pumita levanta, tenta pro tumulto, a bola descaiu. Olha o goleiro, largou, chegou o Malu Gomes, goleiro tá fora da meta. Ele procurou, atrasou. Agora, o Lucas Beton devolveu errado. A proteção da zaga, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o ABC. Del Aranha, são 36-9 por jogar no primeiro tempo. E o gol não sai do Vasco, Garotinho, nenhum chute a gol, como é que vai fazer gol? Se você encontra um time retrancado, como está o time do ABC, que joga com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, todo retrancado, você tem que jogar pelos flancos, pela beirada. Se não, meu amigo, a bola não chega no Pedro Raul nem no Alex Teixeira. O Vasco é melhor? É, mas joga errado, garotinho. E volta de novo o Vasco. Pumita dá o primeiro drible, empurrando a ponta direita para Gabriel Pegue. Devolveu para Pumita, houve o carrinho do Wellington Reis botando a bola pela linha de lado. O Assim é Seu Plano de Saúde, assistência médica odontológica para todas as idades. O Assim é o meu plano de saúde. Pumita vai bater o lateral pelo Vasco, bate rapidamente entregando para Pegue. Gabriel Pegue faz o golpeio, tenta passar, passou sozinho pelo primeiro, pelo segundo, recuperou Márcio Azevedo, faz o golpeio, deixa o Gotinho, Wellington Reis virou, tocou, tá com Márcio Azevedo na frente, mata no peito, Jair corrige tudo pelo time do Vasco, atrasando bola, capaço para Léo Pelé, parte pro contra-ataque, é o Vasco da gama do Leleco Barbosa, do deles e dela. Olha, Lucas Piton driblou primeiro, tentou, cruzou pelo volta para a área, a bola passa toda a grande área, corre na ponta direita, Gabriel Pegue recolheu pelo Vasco, ainda Gabriel Pegue ajeitou, carimba no adversário e ganhou lateral para o Vasco. Curta o timbre, é top Gol 9 giga de internet, WhatsApp, Deezer, Gol e Prime Video versão celular por apenas R$15 por 15 dias. É o Vasco da Camila Pitanga, 0-0 com o time do ABC. Tá todo recuado ABC. Bateu pro Mita, lateral por impulsão pra área. Pedro Raul brigou com a bola, levantou no tumulto, a bola atrasada, emendando. Olha aí, o tentava o Marlon Gomes, a bola bateu na zaga, ele foi no carrinho, botou a bola pela linha de lado, a galera aplaudiu o Thiago. Porque ele finalizou sozinho na grande área. A bola tinha endereço, bateu na zaga, o goleiro estava batido no lance, seria o gol do Vasco. Agora um detalhe, nesse último tiro de meta, o Simão fez cera de novo. Da amarela é fácil, eu quero ver ele expulsar, garotinho. Vai ser difícil, vai ser difícil. É o Vasco do Roberto Carlos, o rei. Tá aqui em São Januário, 0-0. Capasso empurrando na ponta direita, Gabriel Pega escapuliu da primeira marcação. É falta do Márcio Azevedo. Parou. O árbitro marcou. Sabe quem tá goleada de qualidade quando o assunto é unificador de ar? É o umidificador de ar 4 em 1 da Mad Lifeson. Porque se a marca é Mad Lifeson, a qualidade é garantida. É uma falta que favorece o Vasco. Aí pela direita, Thiago. O Peck foi puxado. E o Vasco tem essa oportunidade na bola parada. Tem ali o Alex Teixeira para fazer a cobrança. Tem um homem na barreira, na área, Pedro Raul, Léo Pelé, o zagueiro Capasso também. 0-0, placar Pixbet. Alex Teixeira vai bater a falta pela ponta direita, ajeitando todo. Olha o Vasco, tá com cheirinho de gol. Tá com cheirinho de gol. Olha o Pedro Raul pedindo na cabeçada. É divertido agora o zagueiro, demorando o hábito. Correu Alex Teixeira, bateu pelo alto, subiu, tentou cabeçada. Foi do André e cortou a zaga. Fica no terreno. Olha o contra-ataque, é perigoso. Caminhou por ali, tentou Paulinho Mocelin, perdeu a bola. Olha o Léo Pelé, protegeu, houve falta no Léo Pelé. Parou. O árbitro marcou. pelo comando do ataque. Altese Peças Automotivas, compre pelo site e retire nossas lojas Penha, Barra e Recreio. Altese, a peça mais importante é você. A falta cobrada, olha o Marlon. Marlon lançou pelo montão para dentro da grande área, forte demais, a bola vai para fora. Qual é, Thiago? A tentativa era a cabeçada do Pedro Raul, tava no mano a mano, mas com esse cruzamento, mais parecendo um tiro de meta, a bola foi pra linha de fundo. 0 Vasco, 0 ABC, placar Altese. 10:11 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 41, 4 por jogar no primeiro tempo e o placar em São Januário. Roupa masculina, você já sabe. Elegância máxima e preço mínimo é na Oficina do Terno. Do Vinícius Gama. Garotinho, hoje na Liga Europa, oitavas de final, Fenerbahçe do técnico Jorge Jesus venceu o Sevilha por 1-0, mas foi eliminado porque perdeu o primeiro jogo 2-0, informando Açaí Atacadista. Daqui a pouquinho no intervalo você vai curtir o show do intervalo com André Ribeiro comandando a palinha do Del Aranho que tem a manha e o jornalista da Tupi tomando conta da cidade. Ontem na Copa do Brasil em Cariacica, Botafogo goleou. Botafogo 7, Brasiliense 1. Luiz Penido transmitiu. O Heraldo Leite comentou. Olha o Léo Pelé, todo atrapalhado, domina, atrás a bola pro goleiro. Léo Jardim mede o pé direito na frente. Cabeçada de Léo Teixeira, cortou a zaga. A bola voltou de novo de Afonso. Afonso virando. A Richardson tenta lançar no comando de ataque. Capasso corta na cabeçada. Tentava Andrei. Alex Teixeira, brigou pela bola, a bola é cortada, mas o domínio de meio campo agora é do ABC, a bola agora parada pelo Wellington Reis, faz lançamento em profundidade, correu, tentou dentro da grande área, olha, tentou girar, trabalhou a bola, Rafael Luiz chegou, cortou, quarta zaga do Vasco, vem para Gabriel Pegue, parte pro contra-ataque, que é bom pelo time do Vasco da Gama, dá um cheguinho na meia, costurou de novo, ainda Gabriel Pegue prendeu, não tem velocidade, perdeu a bola. Quem vai cortar agora? Por aqui é o Richardson, deixando a bola para Márcio Azevedo. A primeira dividida ele perdeu. Chegou, a bola vem de Andrei. Eu corto, Marlon vai na entrada da grande área. Olha a velocidade que a galera quer. Ele devolveu de novo agora para Andrei. Andrei vai inverter, pediu bola Jair. Recebeu na meia direita, entrada da grande área. Tentou, partiu para dentro. Empurra na ponta direita. Agora para Pumita, vai na linha de fundo. Na hora de cruzar, Márcio Azevedo vai de carrinho. Bota a bola para escanteio. Thiago. É, o passe muito forte, mas mesmo assim, o Puma ia conseguir alcançar. Houve o último toque da zaga do ABC, escanteio pela direita, quem cobra é o Alex Teixeira. Galera começa a ficar impaciente, 0-0, placar time. Vai bater Alex Teixeira, camisa 7 do Vasco, bateu pelo botão para a área, subiu, tentou Pedro Raul na cabeçada. Houve falta dele, o árbitro parou e marcou. Olha você soltando a voz no WhatsApp da Tupi. 980-18-88-80. Tem gente na linha. Alô, garotinho. Aqui é Fernando de Cabo Frio. Fernando Rosa. O Vascão tá fazendo o jogo treino, mas já venceu de 3-0. É preparação pra domingo. Alô, abraço, família Tupi. Valeu, Fernando. Alô, Cabo Frio, aquele abraço. Aliás, hoje um dia todo especial pra Petrópolis. No dia dos 180 anos de Petrópolis, um abraço do nosso Timácio. Alemão partiu pro contra-ataque pelo ABC, pela meia direita, lança pelo botão para a área, subiu o Léo Jardim e defendeu o Coelho. É, sem muita preocupação, sem dar rebote, e a torcida do Vasco pede pressa, tá impaciente. 0-0, placar Sinaf Seguros. Jogo é nervoso, galera. A Pixbet tá arrebentando, também com apenas um realzinho só, você lança sua bet e tem um saque mais rápido do mercado. Acesse pixbet.com. Olha o Vasco de novo pela ponta, canhota, correu. Olha o Lucas Piton, cruzou, passou por todo mundo, descaiu. Olha o Márcio Azevedo, Gabriel Peck chegou, atropelou com falta. Parou. E o árbitro marcou, concorda, Thiago? Concordo, foi na experiência. O Márcio Azevedo deu o corpo, o Gabriel Peck acabou puxando e a falta foi bem marcada. Mais dois, vamos até 47 nesse primeiro tempo, tá 0-0 o placar Altese. Castrogel 3-1 na defesa da Zia. A acidez e gases. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, médico deverá ser consultado. Leia a bula. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo. André Ribeiro, a palhinha do Del Aranha aqui em São Januário. O jornalismo da Tupi tomando conta da cidade. 45 esgotado, o tempo regulamentar na primeira etapa. Machão da Gama 0, ABC 0. Chegando as faturas, faz que nem os boletos. Sempre pensa. Aí o Sérgio de Paula me pergunta: o Sinaf tá pago? Sinaf Seguros 0800 702 9930. Lateral cobra da bola, Vini Felipe Garcia, topo no comando. A bola passa pelo primeiro garçom, tentou em profundidade, Daniel defendeu o Léo Jardim. Galera, quer que ele solte com pressa e ele não solta. Não tem pra quem passar, Coelho? E fica a chiadeira, a torcida quer que ele passe logo. Só que tem que dar o mérito também ao Felipe Garcia, que tá chato pra caramba, impedindo até a velocidade do goleiro do Vasco. Muita cera. 0-0, placar assim, saúde. 46,5. Vamos até 47. Olha o Felipe Garcia pelo comando de ataque, vai na entrada da grande área, virou o jogo. É na ponta direita. Tenta um cruzamento, cruzamento, Daniel. Chegou o Capascotu. Emendou, Daniel. A bola isolou. Subiu demais e foi pra fora. Você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi. Ao seu lado, no YouTube, Tupi Esportes, Alexandre Lele, Beto Silva, Marcos Santana, Jorge Oliveira. Siga a Tupi no YouTube para acompanhar a nossa cabine em São Januário. Eu e o Dé, quando o árbitro apita, final de primeiro tempo. Zero. Também zero. Chamando lá embaixo o Marcos Coelho e Thiago Veras. E o detalhe, garotinho, som da torcida, diz tudo. Vaia da galera pro time depois desse primeiro tempo, empate 0-0 com a ABC. Não tá satisfeita, obviamente, a torcida do Vasco, hein, Coelho? É verdade, Thiago, deu pra notar isso aí. Em contrapartida aí, os aproximadamente 50, talvez 80 torcedores da ABC que se fazem presentes aqui em São Januário, cantando bastante nesse intervalo. E aí, a falta de pressa que o time teve em campo, agora eles vão rapidinho pro vestiário. ABC na instrução para aguardar os próximos 45 minutos, garotinho. Valeu, galera! 10h18 da noite no intervalo. Os amigos de Luiz Igrejas pedem a familiares também para comunicar que a missa de sétimo dia vai ser terça-feira, dia 21, às 7 da noite, na igreja de São Francisco de Paula, na Barra da Tijuca. Doutor Luiz Igrejas, que era advogado, membro da OAB na Barra da Tijuca e presidente do grupo Confraria Amigos da Barra. Portanto, terça-feira, 21, às 7 da noite, Igreja São Francisco de Paula. Intervalo de Vasco da Gama 0, ABC 0. 10h19 da noite na Tupi, a bola não para. E vem aí. Valeu, garotinho. Intervalo de jogo, 0 para o Vasco da Gama, 0 para o ABC, direto de São Januário. É a Copa do Brasil 2023. Campo de jogo, as opções de Vasco e ABC para o segundo tempo, caso pinte mudanças. E aí, turma? Olá, André, as opções do banco do Vasco, antes só registrando, a vaia que o time teve está triplicada para arbitragem aqui em São Januário. O árbitro está saindo agora, indo para o vestiário, sendo xingado e sendo vaiado. Ivan, Paulo Henrique, Anderson Conceição, Miranda, Paulo Vitor, Rodrigo Barros, Nenê, Aureliano, Aguinaldo, Eric Marcos e Figueiredo no banco do Vasco. Coelho. É, Thiago, e no banco da ABC as opções são Wellington, Valber, Jonathan, Jean Patrick, Bruno Lima, Jailson, Maicon Douglas, Rafael Silva e Alan Dias. Valber e Jean Patrick, dois jogadores com passagens recentes aqui pelo Vasco, André. Valeu a dupla de repórteres de Thiago Veras e Marcos Coelho. No Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão com muita qualidade, variedade e preços baixos. Vambora, verãozar no Açaí. Sabe quem dá goleada de qualidade quando o assunto é nebulizador de ar? É um nebulizador portátil Mad Leveson, porque se a marca é Mad Leveson, a qualidade é garantida. Conheça o Special Life, nosso programa de saúde preventiva, no site assim.com.br. Fusion Brindes, a Cristiane Gonçalves e Carlos Miranda estão sempre prontos para atender os clientes com rapidez e eficácia. Acesse no Instagram, @FusionBrindes. 10h21, Plantão Tupi de Esportes. Com você, Vinícius Gama. Copa do Brasil, André, a segunda fase, jogo encerrado em Porto Alegre. Deu Grêmio, classificado 3-0 para cima do Ferroviário do Ceará. Gol de Luiz Soares, Bruno Alves e também o Ferreira. Quem também se classificou, o CSA, que no Rei Pelé venceu o Brusque por 1-0. Lembrando que ontem o Botafogo conseguiu a classificação 7-1 no Brasiliense. Antônio Ascioli volta redondo nos pênaltis, classificado 5-4 no Atlético Goianiense, depois do 1-1 nos 90 minutos, e no Laranjão, Nova Iguaçu, classificado 5-2 no Nova Mutum, André. Valeu, Vinícius Gama, PixBet tá arrebentando, hein? Também com apenas um realzinho só, você lança sua bet e tem o saque mais rápido do mercado. Acesse pixbet.com. Gastrogel 3 em 1 na defesa da azia, acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Jornalismo da Tupi, Gustavo Bota. Olha, André Ribeiro, a Avenida Princesa Isabel em Copacabana tem 3 faixas ocupadas no sentido Botafogo, altura do número 500, para obras do asfalto liso. A Sete Rios está atuando no local, mas a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes na região e congestionar ainda mais o trânsito. A partir de 10h30 da noite, os túneis do Zuângel e Acústico serão fechados no sentido Gávea. Um desvio será montado para a Avenida Niemeyer. O túnel Rebouças também vai passar por bloqueios no sentido Lagoa, haverá uma reversível em direção ao centro. O trânsito está parado no sentido Lagoa neste momento, André. Valeu, Altese Peças Automotivas, compre pelo site e retire em nossas lojas. Penha Barra em Recreio. Altese, a peça mais importante é você. Chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf tá pago? Sinaf Seguros, 0800-702-9930. Curto Tim Pré-Top com 9 GB de internet, WhatsApp, Deezer, Boa e Prime Video. Versão celular por apenas R$15 por 15 dias. Dentro de instantes, você vai curtir a opinião aqui na Tupi. Com ele, o que tem a manha, Dé, o Aranha, 22h23. A roupa com o menor preço para todas as ocasiões você encontra na Oficina do Terno. Camisas, calças, ternos com o menor preço e a qualidade que só a Oficina do Terno oferece para você. Tem um evento para ir ou uma formatura? Não se preocupe, deixa a Oficina do Terno vestir você e vestir bem. Temos ainda camisas gola polo, gravatas, cintos e meias em 6 vezes sem juros no cartão. Não precisa sair procurando por aí. Venha direto à Oficina do Terno, você vai gostar. Ternos, calças, camisas e acessórios é na Oficina do Terno. Você, morador da Zona Norte e região que precisa de artefatos de borracha, lençóis, mangueiras industriais, lonas para proteção de cargas, tubos para condução de água em sítios e fazendas, materiais de segurança, materiais de uso diário como cola, silicone, parafusos e muito mais. Com o melhor preço e condições de pagamento da região, vá direto à GRV Correias. A GRV Correias fica bem no centro de Benfica, na rua Martins Barbosa, número 110. Telefone 3221-3939. 10h24, pulou o ponteiro, 10h25, intervalo de jogo, 0 para o Vasco da Gama, 0 para o ABC. Garanta as melhores cotações com a Bet do Carioca. Acesse betnacional.com e profetize no Campeonato Carioca, Bet Nacional. Fusion Brindes, a Cristiane Gonçalves e Carlos Miranda estão sempre prontos para atender os clientes com rapidez e eficácia. Acesse no Instagram, @FusionBrindes. Muito bem, 10h25, vamos saber a opinião dele. Os primeiros 45 minutos de, por enquanto, Vasco 0, ABC 0. Ele está chegando, ele tem a manha. O Aranha. Grande ideia. Olha só, André, eu já estava meio preocupado com essa formação do Vasco, sem conhecer e ver durante um tempo inteiro um time muito bem dirigido pelo técnico Marchioli, que armou um plano defensivo, sim senhor, com 3 zagueiros, altos, que não perderam uma bola sequer na cabeça, o ala alemão e o ala experiente Márcio Azevedo, que jogou inclusive na Europa. Sabe o que faz com a bola nos pés? Tem dois volantes, dois caras que jogam ali em frente, o zagueiro Daniel e o Wellington Reis, que sabem o que fazem com a bola e protegem o setor defensivo. E tem mais dois jogadores com a camisa 16 e 18, o Rafael Luiz e o Mocelin, que são jogadores que se apresentam no contra-ataque. Nunca o time do ABC vai atacar mais do que com três jogadores. E tem lá na frente o cara chamado Felipe Garcia, que tem a camisa número 9, mas ele é um penteiro. Ele enche o saco, ele para o jogo, ele murrinha, ele faz o diabo. Então, taticamente, deu tudo certo nos planos do ABC. Bom, e o Vasco? O Vasco eu falei antes. Eu queria saber aonde o Marlon Gomes vai jogar, porque ele é mal escalado no Vasco, sempre na beirada. Ele jogava na seleção e jogava no Vasco no meio campo, junto com o Andrei. Todas as vezes é colocado na beirada, e hoje não foi diferente. Sabe por que ele fez isso? Exatamente para não deixar o Alex Teixeira cair na beirada, porque não tem velocidade e não sabe. O Vasco só tem dois jogadores no meio campo, o André e o Jair. Então vai construir o quê? Se na beirada está o Peck, se na outra beirada está o Marlon Gomes, o Alex Teixeira é segundo atacante pelo meio e está lá embolado com o Pedro Raul, que está no meio de três zagueiros. Cadê o Puma? Cadê o Piton? Eles até chegam, mas não tem espaço para jogar. Então o Vasco não arma a jogada pelo meio. Você quer ver a produção do Vasco? André, zero chute a gol, André. Apenas uma chance de gol. Ah, teve uma bola que o Pumita cruzou e o Pedro Raul deu uma furada. Mas não foi fácil acertar aquela bola. E para não dizer que o Vasco não criou uma chance de gol, André, 38 minutos, um arremesso lateral que o Pumita jogou para a área e ela sobrou para o Marlon Gomes, que chutou, e ela bateu no zagueiro Richarlison. Foi a única chance que o Vasco teve. É preocupante, sim. Então passa por mudanças. Como que você pode jogar sem ter meia? Esse é o calo do Vasco. Olha e muda, coloca o menino Eric Marques, que é bom jogador de beirada, o Figueiredo para arrematar de fora da área. Isso é necessidade, porque se... E o Nenê? Pode pensar na possibilidade de botar o Nenê para segurar uma bola, arrumar uma falta, porque 1-0 aqui, eu digo para você que é goleada, André. Não tá fácil. Enquanto não fizesse gol num bom time, muito bem treinado e muito bem armado até agora, time do ABC, o Vasco vai passar sufoco. E pior, já sofreu 2-3 contra-ataques, sempre perigoso, porque ele se expõe. E tem que ser assim. Então, meu amigo, é uma bola de escanteio, uma falta lateral. 1-0 aqui tá bom demais, mas passa por mudanças, porque o Vasco está sem meio-campo, André. Valeu, Echedé, o Aranha, aquele que tem a manha, comentando os primeiros 45 minutos de 0 para o Vasco, 0 para o ABC. Faça parte da torcida Cavacas Global Esportes, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá Rua Uruguaiana 162, centro do Rio. Cavacas Global Esportes. Não perca amanhã no Caderno de Esportes, no Jornal Meia Hora, a cobertura completa deste jogão. Meia hora é pra ler e curtir. Garanta as melhores cotações com a Bet no Carioca. Acesse betnacional.com e profetize no Campeonato Carioca. Bet Nacional. Eu volto ao jornalismo da Tupi com você, Gustavo Mota. Olha, André Ribeiro, na noite de hoje houve um tiroteio na localidade conhecida como Buraco do Lacerda, próximo próxima linha do trem da estação Jacarezinho, na zona norte do Rio. Informações preliminares indicam que 3 moradores e 1 policial militar ficaram baleados no local após a troca de tiros. Hoje, mais cedo, 5 traficantes foram presos em flagrante por agentes do choque na comunidade e uma grande quantidade de droga foi apreendida, André. Valeu, é isso aí, informação a todo instante, aqui na Super Rádio Tupi. No Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão com muita qualidade, variedade e preços baixos. Vambora, verãozar no Açaí. Plantão Tupi de Esportes, 10h31 com você, Vinícius Gama. O André, Copa Libertadores, a terceira fase, confirmando, o Cerro Porteño eliminou Fortaleza. Venceu por 2-1 lá no Paraguai. Primeiro jogo no Castelão também tinha vencido por 1-0. Fortaleza eliminado. Vai disputar agora a Copa Sul-Americana. Na Liga Europa, o Sporting de Portugal está classificado. Na Inglaterra, empatou com o Arsenal 1-1 e nos pênaltis venceu 5-3. O Fenerbahçe, do técnico Jorge Jesus, perdeu. Venceu o Sevilha por 1-0, mas como perdeu o primeiro jogo por 2-0, acabou sendo eliminado, André. 10h31, os times estão voltando, Thiago Vera. O Vasco já voltou a descer, não, sem mudança, mesmo time do primeiro tempo. Ô André, oi. Se você me permite, só rapidinho, é muito comum isso nos técnicos, mesmo o time não produzindo, ele espera aqueles 10, 15 minutinhos para ver se no papo você resolve os problemas que o Vasco está tendo aqui hoje. Tomara que ele consiga fazer isso, porque senão vai ter que começar a promover algumas alterações, André. Valeu, valeu, este é Dé, o Aranha, aquele que tem a manha, Marcos Coelho, o ABC já voltou, Coelho. Nem sinal, André, tem que explicar o regulamento que é preciso jogar o segundo tempo. É verdade, sabe quem dá goleada de qualidade quando o assunto é umidificador de ar? É o umidificador de ar 4-1 da Med Levinson, porque se a marca é Med Levinson, a qualidade é garantida. 22h32, chamou, falou. Ó, rapidinho, não tava no primeiro tempo, mas agora tem uma faixa estendida na torcida do Vasco. A barreira quer festejar, mas 150 não dá. É um protesto, não tem nenhuma faixa, não tem nenhum material hoje aqui no estádio de torcidas organizadas por conta do valor do ingresso, R$150. Público até bom, mas a organizada ficou na bronca, André. É, tá salgado, 150 tá salgado. Programa de saúde preventiva para hipertensos, conheça no site assim.com.br. Os times estão voltando, a emoção já já estará de volta, porque ele vem aí para o segundo tempo de, por enquanto, Vasco 0, ABC 0, o verdadeiro garotinho. Voltei, depois do show do intervalo que André Ribeiro comandou com a palhinha do Del Aranha do primeiro tempo de Vasco da Gama 0, ABC também 0. E o ABC vai mexer aí, Coelho. Parece que vem uma alteração, camisa 75. Michael Douglas, já já eu te confirmo quem sai. 75, Michael Douglas, nome de Michael que significa, simplifica, né? Michael, portanto, camisa 75 no time do ABC, e o Vasco não mexeu, né, Thiago? Não, o Vasco é o mesmo. Lá, portanto, 0-0. Agora o homem lá da placa vai mostrar quem é que saiu para entrar. Eu perguntei aqui. 5, o é o 18. Do time do ABC de Natal. Saiu o Vasco, 0. Quem que saiu? Paulinho Mussolini. Camisa 18 saiu no comando de ataque para a entrada do Maicon. Camisa 75. Vai começar o segundo tempo, galera. Vasco 0, ABC 0. Tranquilamente, mais sofrimento, esperando um gol aí, pelo menos de bola parada, uma bola aérea. Pedro Raul pode decidir isso, Dé? Por aí, garotinho, é por aí, mas passa também, de repente, pela entrada do Nenê, pra poder segurar a bola e arrumar essas pautas. Pedro Raul, pra mim, garotinho, é o cara que vai salvar a lavoura, parceiro. Vai sair no segundo tempo, ABC, bola nos pés do Felipe Garcia. 10h35 da noite, o árbitro olha o seu relógio, o árbitro é Paulo César Zanovelli, autoriza